torcedor amigo, boa noite. Hoje eu quero contar a história de um sonho. Um sonho que eu tenho desde criança. Um sonho que é um desejo que nunca foi realizado. Eu sonhei um dia em ver a Portuguesa campeã. Em ver a Portuguesa, a minha Portuguesa, campeã paulista. Era o meu desejo maior. Ver a Portuguesa campeã. Era um sonho difícil. O Campeonato Paulista era a principal competição do Brasil. O Campeonato Paulista era o mais disputado. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e a Portuguesa. A Portuguesa um dia seria campeã. Eu venho de uma família portuguesa, metade portuguesa. Meu pai, português de nascimento, veio para o Brasil com 4 anos de idade, amava Portugal. Ele lia na beira da minha cama, essa de Queiroz, Alexandre Herculano e as grandes conquistas portuguesas. Me ensinou o amor pela Portuguesa. Meu tio Mário era fanático. Meu tio Joaquim, fanático. A família era fanática pela Portuguesa. E eu me tornei um menino fanático e sonhava. A Portuguesa vai ser campeã. A Portuguesa vai ser campeã. Em 1950, a Portuguesa formou um time espetacular. Muca, Nena, Noronha, Djalma, Brandão, Saci, Julinho, Renato, Nininho, Pini, Simão. Era o maior time do Brasil. Era o maior time do Brasil, não é rivalizando com o Vasco. Mas nem São Paulo é o maior time. O maior time com o Brandãozinho, com o Djalma Santos, com o Julinho, com o Pinga, com o Muca. Era um time espetacular. Não foi campeã. Mas o ano de 1952, a Portuguesa teve chance. Teve chance. Era um timaço. 1952. A Portuguesa estava na frente. Fomos a Santos. Fomos porque eu falo que fui também. Eu fui num carro do meu tio, um nasce, um rabo de peixe. Meu tio Rico, meu tio Mário, o tio Rico da família. Fomos assistir a Portuguesa ser campeã. Bastava ganhar em Eurico Bursa. Bastava ganhar da Portuguesa Santista. Foi um desastre não futebolístico. Foi um roubo. A Portuguesa nunca foi roubada como daquela maneira. Nem virou Castilho. João Edson, filho. João Edson, como ele roubou a Portuguesa. 1952, perdemos em Santos. Voltamos com o carro quebrado, com o carro amassado e com a derrota. O Corinthians foi campeão. Gilmar, Homério, Olavo, Hidário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Volta Zero, Carbono e Simão. Simão era nosso. Simão depois foi para o Corinthians. Era Mário na ponta esquerda. Portuguesa foi roubada. E daí, roubos, até que um campeonato dividido em 1973. O sonho de menino não foi realizado. E nem será. A Portuguesa não foi campeã. Mas chegou perto. 1952. O menino que sonhou viu o seu sonho frustrado. E o homem que vive agora, com 78 anos, não viu o seu sonho realizado. E nem vai ver. Portuguesa, mesmo assim, eu te amo. Indignado, revoltado, nervoso. Não sei nem o que falo. Fizeram a minha Portuguesa descer ao túmulo. Jogaram a última pá de cal na Portuguesa. Gente incompetente e metida, nariz para cima, metida a ser entendida. Nem a quarta divisão, Que quarta divisão, nem a Copa Paulista, nem a primeira fase se classificou. Que montou e contratou dezenas de jogadores. E contratou na incompetência portuguesa. Você é grande, portuguesa. Você está nas mãos de gente pequena. Você está nas mãos de gente incompetente. Renuncia, renuncia. Para com isso. Não afunde mais a portuguesa. Afundar para onde? Jogaram a pá de cal. Eliminada da Copa Paulista. Na primeira fase, incrível, a minha portuguesa de eternas glórias, afundaram, conseguiram, bando de incompetentes. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para a continuação da série que vocês gostaram tanto. Muita gente quis que a gente continuasse. Então nós vamos continuar aí com a parte 2, especialmente para vocês ouvintes aí, tá? A série de hoje fala sobre o caso da Vanessa, uma mulher extremamente superficial, uma pessoa extremamente vazia e que a gente vai aprender muitas lições aí. Como já aprendeu na primeira parte, com as cagadas que a Vanessa faz na vida aí. E vocês, ouvintes, tomem muito cuidado para não se casarem com Vanessas. Porque se você encontrar uma pessoa desse tipo, você nunca vai juntar dinheiro na sua vida. E uma Vanessa da vida é a falência de um homem. Quem vai ajudar a gente hoje a contar essa história... E tá ajudando a gente em muitas empreitadas aí, e já os ouvintes já viraram fãs também dele, é o nosso querido Felipe do Apenas Um Cara Cash. Fala, Felipe. Opa, fala galera, fala ouvintes. Uma honra estar aqui de novo, como eu sempre digo. Ô Felipe, você é um cara complicado de mexer, né? Porque eu tava falando fora do ar. Ouvinte, vocês acreditam? O Felipe é um cara que ele é gente boa, mas ele tem uns defeitos dele, né? Ó, você vê, o Felipe, ele mora na capital do rock brasileiro. Ele nunca foi num show do Galinha Preta. Ele ainda não foi no jogo do Gama. Aliás, já foi, mas tinha que ir no jogo do Gama todo jogo. Você tinha que viver essa loucura. Você vive moleque de apartamento, Felipe. Você é muito cabaço. Você tem que aproveitar a vida, cara. Só ir dentro de casa, trabalho, estudo, não dá, Felipe. Não, é que é o seguinte, senhores, o que o Hernandes esqueceu de mencionar aí no caso do jogo do Gama é que geralmente, porque o que ele fala é o clássico aqui, o brasiliense e o Gama, né? Só que ele esqueceu de mencionar que toda vez que alguém, que a torcida do Gama vem pra cima da torcida do brasiliense, pelo menos uns 4 do brasiliense saem morto, né? Né, Volvitz? Aí eu obviamente já tendo a ficar meio longe da confusão aí no... E, cara, o negócio do Galinha Preta é como eu falei pro Hernani, eu já falei, o Hernani, nunca vi camisa pra vender, nunca vi show do Galinha Preta anunciado. Aí, por quê? Porque é aqueles punk doença, entendeu? Aqueles punk lá, roubaram meu rim, não sei o quê. Mas tem umas músicas massas, a do saco de plástico é a nova bomba nuclear, é boa demais. Ô, Felipe, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou no banheiro rapidinho, eu vou pedir pra você contar pros ouvintes aí, tô chupando uma bala aqui. Eu vou pedir pra você contar pros ouvintes aí sobre, faz um resumão sobre a parte 1 da história da Vanessa. Eu vou no banheiro, já vem, você fala com os ouvintes aí. É, então, ouvintes, o Hernani me deixou na mão aqui, então agora eu que mando nessa porra. Agora eu sou o host do Sociedade Primitiva, então salve, salve, confraria. Na parte anterior, nós vimos aí o caso da Vanessa. Ela é uma jovem moça que conseguiu um cargo comissionado em um órgão público. Lembrando, cargo comissionado são cargos não oficiais em que o chefe de uma empresa escolhe uma pessoa e ela automaticamente entra no cargo, que pagava uma remuneração por volta de 7, 8 mil reais. E no, na parte 1 nós acompanhamos, eu e Renani comentamos aqui, como ela ganhando esse salário, tendo uma puta oportunidade, acabando de sair da faculdade de Direito, acabou por ir e lentamente cagando na oportunidade apenas para se viver das aparências e não, como a gente falou, construindo uma estabilidade financeira. E agora na parte 2 a gente vai comentar sobre as consequências dessa falta de estabilidade, falta de planejamento para o futuro. E agora a gente vai a continuação das cagadas. É isso aí. Já peguei um biscoito aqui. Fui na feira hoje, comprei. Achei caro, cara. Paguei 5 conto no biscoito de polvilho. Caro, não é? Puta que pariu. É que vocês não ouvem que eu ouço fora do ar. É uma barbaridade. Que se vocês ouvissem que eu ouço fora do ar, vocês iam dizer que o Hernani é o maior boy do planeta Terra. Pô, mas 5 conto, pô, eu mereço. Pô, um biscoitinho de polvilho, massa. Um sacão. É que o Hernani merece um sacão de vez em quando, aí tá chegando na tarde. Ele merece a Pringles de 23 conto, pão de não, queijo fechado paguei. Com carne. É muita regalia, viu, senhor Hernani? Ah, eu passei na feira e vi um biscoitão massa, biscoitão de polvilho. Ah, mas peguei na hora, 5 conto. Ele falou pra levar pra casa, né? Mas 5 conto eu achei meio caro. Bom, vamos lá. Vamos para a parte 2 aí da Vanessa. Já contou para os ouvintes aí, vamos para a parte 2. E a parte 2, gente, tô chupando uma bala aqui, espero que não atrapalhe. Se atrapalhar, você me avisa aí, Felipe. É, a parte 2. A parte 2, gente, ela é intitulada da seguinte forma: Crônicas da Matrix Financeira, Vanessa, a advogada. Então, você já explicou aí pros ouvintes como é que foi a primeira parte. E aí, depois da primeira parte, Felipe, o que que aconteceu? Ela tava na merda, né, raspando com a unha. O carro, o pai tava pagando. Nem sei o que que deu do carro, deve explicar aqui no texto. E aí, o Felipe, ela pegou, ela era formada como advogada. E ela começou a trabalhar como advogada, que é o que a gente vai ler agora. Inclusive, no futuro, parece que essa semana que vem eu já vou gravar com o Dr. Jerico. É, nós vamos gravar sobre a carreira de direito. Nós vamos contar aí para o pessoal como que é a carreira de direito. O Jerico vai vir aí contar. Isso são informações, gente, que vocês não vão achar em outros lugares. O Sociedade Primitiva, que eu gosto do programa, Felipe, é que aqui a gente traz conteúdo que não tem em outros lugares. Não adianta o cara querer procurar em outro lugar, porque em outros lugares todo mundo que é advogado vai falar pra você as coisas bonitinhas. Ah, ser advogado é bom, porque nós somos o pessoal que faz a justiça acontecer e não sei o quê. E o Jerico ele fala as verdades, ele não tem papo na língua não, ele fala mesmo o que é, como que é certinho pra você. Então ele vai vir contar aí as verdades aí, porque a carreira de direito, inclusive eu não sei se você sabe disso, Felipe, você sabia que no Brasil, o Brasil é o país que mais tem advogados do que o mundo inteiro, você sabia disso? Sim, sim, ainda mais por aquilo que a gente falou na primeira parte, de que o brasileiro tem aquela tendência de ver uma profissão que ganha bem e começa a encher de gente achando que é fácil assim ganhar o mesmo salário que os fodões, entendeu? E aí o povo fica iludido achando que vai ganhar uma nota? Ixi! Sim, sim, por isso que a gente tá com essa inflação de médicos aí, por exemplo, aqui, tá mais ou menos 120, num concurso aí que apareceu, 120 pessoas por vaga, por uma vaga de medicina. Caralho, pera aí, que agora zicou aqui, pera aí, pronto, pera aí, calma aí. Bom, é, volta lá. Como é que é? Como é que foi o negócio da... Eita, nós, pera aí. Eita, nós. Hoje é zicara aqui. Que é isso? Eu nunca fez isso. Caralho. Olha aí. Caraca. É que você fica falando do retorno gostoso, não sei o quê. É, né? Zicou, né? Olha, cara. Caraca, será que é o cabo, cara? Não tem dinheiro pra comprar outro, não. Eu acho que é mau contato, pode ser, talvez. Caraca, maluco. Caraca, agora zicou mesmo, cara. Você mexeu em alguma coisa aí? Não, tô conversando com você de boa aqui. Pera aí. Agora aumentou. É só você falar, né? Ô boca santa que você tem, cara. O cara fala que deu certo e depois dá errado. Não, não, mas agora parou. Não, agora ficou bom. Pera aí, agora... Caralho. Aqui é programa de guerrilha, gente. Aqui é programa... Aqui é programa do... Programa de refugiado. Vamos voltar lá. Então, ô, Felipe, quer dizer que... aí a gente hoje vai contar a história de como foi a Vanessa... trabalhando como advogado, né? Então vamos lá. No post Crônicas da Matrix Financeira, a Vanessa, assessora, eu contei para vocês sobre uma jovem moça que conseguiu um cargo comissionado em órgão público que lhe pagava uma bela remuneração entre 7 e 8 mil mensais para cumprir uma carga horária de 35 horas semanais. Que farra, hein, Felipe? Que farra do caralho, hein, cara? Ah, isso aí é 7 horas de segunda a sexta. Que farra, hein, cara. E o coitado do pedreiro berrando no sol, hein. Eita, ah, nós, Brasilzão, hein. É, baitaba, é que aqui a gente passou por uma reforma recente e os pedreiros sofrem, viu. Porque dá pra ver assim na cara dos moradores. Quando eles passam por alguém, os caras já olham pro lado. Já faz cara de nojo, assim, só do pedreiro passar pelas pessoas, viu? Ah, é, né? Bom, com muita pressa de mostrar ao mundo seu poder aquisitivo, Vanessa mergulhou de cabeça na inflação do padrão de vida e saiu da casa dos pais para morar sozinha. Comprou um carro zero quilômetro, comprou dezenas de roupas caras, exibidas com orgulho nas redes sociais com a hashtag look do dia. Frequentou restaurantes caros, para compartilhar no Instagram fotos dos pratos que pedia. Enfim, toda aquela mediocridade e necessidade de autoafirmação que todos nós já conhecemos bem. Ô Felipe, a inflação do padrão de vida, a gente falou no programa passado, inclusive o pessoal gostou muito, elogiou. A inflação do padrão de vida, a gente comentou, é um fenômeno real, isso existe. E tá todos os dias aí, né, ô Felipe? O que você tem pra dizer rapidinho sobre o padrão... quando a pessoa inflaciona o padrão de vida? Que a gente falou no último programa. É só pra... Eu tô só fazendo uma revisão aqui. Aqui o programa é na batidinha mais leve. Esses programas aqui tem que ser uma batidinha mais leve. Pô, ouvinte, às vezes que esqueceu. O que é a inflação do padrão de vida? Faz aí um resumão, ô Felipe. Cara, eu creio que... antigamente essa inflação de padrão de vida já era uma coisa que existia. Mas eu acho que diferente de hoje, era uma coisa que acontecia mais lentamente, entendeu? Demorava um pouco para ir inflacionando esse padrão. Só que hoje eu acho que com o advento das redes sociais e com o acesso que nós temos a ver a qualidade de vida que as outras pessoas têm, a facilidade de entrar na vida dos outros, acaba impulsionando a nossa vontade de ter um padrão melhor, entendeu? Mas o negócio é que essa inflação de padrão de vida não necessariamente acompanha a evolução da nossa renda, entende? Então muitas pessoas que não têm a renda para ter tais padrões acabam vivendo esses padrões, só que ao viver esses padrões acabam se endividando, no caso a Vanessa. Existe um fenômeno interessante, ô Felipe, eu quero que você preste muita atenção e os ouvintes, essa eu acho que você não sabe, Felipe. O primeiro relato de inflação do padrão de vida, ele é muito antigo. É, ele era de um filósofo antigo que ele fez essa constatação. Eu vou ver se eu trago no futuro esse material aqui. Vai pra frente, não grava sobre isso aí. É, diz que o carga... antigamente aí, lá no 1800 de Guaraná com rolha, um filósofo ganhou de presente um hobby. Como é que fala aquela roupa que você fica pelado e você põe só um negócio aqui, dá um nó na cintura roupão. Aqui? É, pode chamar de roupão, né? Vamos chamar de roupão, não tem problema. O pessoal usa em motel, isso aí. Depois dá uma bimbada. Aí, o cara ganhou um roupão novo, chique. Só que como o roupão dele era chique, ele falou assim, pô, eu vou usar esse roupão aqui nessa cadeira velha minha. Ele foi e comprou uma poltrona. Só que quando ele comprou a poltrona com o roupão novo dele, ele comprou um vinho caro. E aí ele fez uma constatação curiosa, Felipe. Que quando ele não tinha o roupão chique, a cadeira antiga servia muito bem. E o vinho barato que ele comprava sempre serviu bem. Que foi só ele levar o padrão e ganhar de presente o roupão chique, que ele teve que subir o padrão de vida. Então ele fez essa constatação curiosa. Então é muito interessante isso. A gente poderia pensar sobre um outro ponto de vista curioso, agora trazendo mais para a parte prática da vida. Por exemplo, do seguinte. Você, Felipe, vamos dar um exemplo aqui. Você vai e compra um carro. Por exemplo, você compra um carro. Você não vai querer andar numa furreca, principalmente se você usa o carro para comer um Você não vai querer andar numa furreca. Então agora você vai querer todo mês comprar roda nova. Quantos e quantos jovens estão presos nesse círculo aí? Que tem gente que inclusive chama isso de Matrix. É um tipo de Matrix financeira. Que é o cara que compra um carro velho e fica reformando aquilo a vida inteira. E aquilo vira um saco sem fundo, porque aquilo ele pode gastar a vida inteira que ele nunca vai terminar. Você entendeu? Inclusive a gente trouxe um rapaz aqui, o Felipe, que chama o Guilherme. E ele comprou um carro, mas eu não tô criticando ele, mas ele fala isso que eu tô te falando. Que o Gol, você pode gastar o dinheiro que for, que nunca vai acabar. Porque sempre vai ter mais uma coisinha. Então, olha que interessante, Felipe. Quando você não tinha carro nenhum, você não tem carro, você precisa de roda? Não precisa. Agora, por que você comprou um carro novo? Porque você comprou um carro, opa, agora eu preciso de roda cromada. Opa, agora eu preciso de um para-choque cromado. Você entendeu como é que é? Eu não vou andar com um carro com pneu vagabundo. Eu já quero quatro pneus Pirelli. E tome dois contos no cartão de crédito, entendeu? Olha que curioso, Felipe. Olha como é que a inflação tá na cara da gente e a gente não vê, Felipe. É isso que eu tô te falando. Felipe, isso aí são aulas que a gente tá aprendendo. Porque a gente é humilde, a gente não é professor. Mas a gente tá aprendendo, mas os ouvintes estão tendo a oportunidade de aprender, porque tá na cara, e a gente não vê, Felipe. Sim, tanto que... É por isso que você vê, por exemplo, a galera zoando que... por exemplo, eu vejo aqui altos caras com corsinha, né? Tunado. O cara, só no que ele tunou o corsinha já foi mais que o próprio corsinha, por exemplo. Já gastou o valor do carro. Já, só de... Porque agora tem aquele negócio, né, com esse negócio de rap, aí ficam falando, eu vou botar o cara preta. Não, eu vou botar a luz de LED embaixo do carro. Não, agora eu tenho que ter uma sonzeira aqui, não sei o quê. Não, eu vou rebaixar o carro pra toda vez que ele passar num quebra-mola, ficar preso o carro. E um outro exemplo bem interessante, que esse, assim, eu acho que todo mundo, independente da idade, dá pra perceber esse exemplo, são o caso dos celulares. E até fazendo um paralelo com o caso do vinho e do roupão. De que, por exemplo, quando eu era menorzinho, eu tinha aquele Nokia, o Nokia tijolão. Isso, sabe? Que tinha um jogo da cobrinha. Ah, esse aí, pra mim era o Xbox de hoje, era eu ficar na aula jogando o jogo da cobrinha. E aí, logo que eu adquiri internet aqui em casa, eu falei assim, pô, eu via meus amigos lá, por exemplo, sei lá, ouvindo rádio, ou sei lá, acessando o Google na internet, eu, puta que pariu, eu preciso, meu Nokia não acessa essas merda. Até tinha um negócio de internet, só que eu não sabia, aquela porra nem fazia nada, era só travado na internet por algum motivo. E aí, eu comprei um celular novo. Peguei aquele smartphone, os primeiros de tecladinho. Foi caro que só o cacete, mas não fazia porra. Mas, pô, era o status, né? Adquiri a internet, agora eu posso usar a internet. Aí depois evoluiu de novo. Veio os primeiros touchscreen. Aí eu falei, não, agora mané ficar teclando aqui, porra, demora pra caralho. Eu vou logo pegar um touchscreen ali, que agora esse aqui não só acessa o Google, esse aqui acessa pornô, entendeu? Então, assim, só pra tu ver como vai inflacionando e num período muito curto de tempo, como a gente tem hoje. Felipe, então, a questão foi que ela levou o padrão dela de vida, ela subiu ele demais e depois a grana secou. Ou seja, continuando aqui, o revés veio quando o cara que nomeou Vanessa para o cargo comissionado morreu e foi substituído por outro cara que imediatamente exonerou todos os comissionados indicados pelo falecido, inclusive ela. Como o cargo comissionado não tem direito trabalhista, e Vanessa em momento algum pensou em fazer uma reserva de dinheiro, que seria uma boa ideia, ela ficou completamente desamparada quando foi para o olho da rua. Vendo que tinha que voltar a morar com os pais, que assumiram todas as despesas da filha, inclusive parcelas do carro, gasolina, seguro, vida social, etc. Esse foi um breve resumo do post Vanessa, assessora, apenas para refrescar a memória. E agora podemos finalmente falar sobre o post de hoje. Crônicas da Matrix Financeira. Vanessa, a advogada. Assim que foi para o olho da rua e viu sua vida de jovem de sucesso desmoronar, Vanessa voltou a morar com os pais e assumiu o rótulo de concurseira. Como eu tive a oportunidade de mencionar no post, crianças de 30 anos, estudar para concurso é uma atividade válida. Mas o que não falta por aí é vagabundo se autodenominando concurseiro para esconder da sociedade o fato que não faz nada de produtivo o dia todo. Ô Felipe, eu conheci uma vez um rapaz que ele falou que é plenamente possível passar em concurso público mesmo trabalhando. Ele falou que é totalmente possível, que não tem nada a ver esse pessoal que larga de tudo para estudar para concurso público. Como que você enxerga essa questão? Você acha que é possível conciliar os dois? Como é que você enxerga isso aí? Não, eu não enxergo, eu vejo pessoalmente isso todo dia, que eu tenho um conhecido muito próximo, que ele trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, e depois, logo que ele vem do trabalho, ele volta para casa, tira uma horinha de soneca e vai direto para uma biblioteca para estudar, e fica lá até 11 da noite. Todo dia, até sábado, ele estuda. Todo dia, após o serviço, ele faz isso. E cansa demais, senhores. Cansa demais. Mas aí tu vai ver. Se esse cara daqui uns 2-3 meses já não vai estar passado. Dá pra conciliar, Vinícius. Só que o negócio é que exige uma força de vontade, exige uma disciplina que muita gente não tem. Entendeu? Às vezes a pessoa não corre atrás, né? Não, é que às vezes. Cara, que assim. Você, por exemplo, sempre que eu vou conversar com esse cara, ele tá irritado, ele tá com olheira. Tá pálido, mas isso é um mal necessário para assim, para conseguir conciliar os dois, entendeu? Começa literalmente te sugar, te drenar, entendeu? Mas se você quer melhorar a sua vida e passar em um concurso, que hoje em dia tem o que não falta é a gente que tem profissão de concurseiro, entendeu? Então se você quiser realmente passar em um concurso bom, aí é realmente alguns sacrifícios você tem que fazer. Bom, Vanessa não precisou fingir por muito tempo que era concurseira, pois logo no começo de 2017 conseguiu um trabalho como advogada em um escritório de advocacia gigante, desses que tem centenas de advogados e cuida de milhares de processos defendendo empresas de telefonia. Esse trabalho não era tão glorioso quanto o cargo comissionado que ela outrora ocupou, pois a remuneração era baixa, menos de R$1.800 por mês, e a carga horária era alta, 44 horas semanais, algo bastante comum no super prostituído mundo da advocacia. Faz um comentário, Felipe. R$1.800 para um advogado é pouco? Apesar que eu vou trazer o Dr. Jirico para falar sobre isso, mas Só o seu comentário assim, a princípio. Você acha que é pouco? Você acha que é muito? Você acha que é justo? Como é que você enxerga isso? 1.800, ouvinte, para quem passou vários semestres fazendo direito, ainda mais para uma carreira que a promessa de um bom salário é grande, e que é até por isso que muitos fazem direito, é um salário muito baixo. Assim, para a pessoa... Para alguns, por exemplo, para alguns ouvintes ou até para a gente, pode parecer um bom salário. Mas você imagina, para o cara que... Eu não sei se a Vanessa fez particular ou federal, mas imagina. O cara que gasta uma nota... Se fez particular, o prejuízo é enorme. Mas mesmo para quem faz para federal, por exemplo, porque ela tem uma promessa, ela tem uma expectativa de um salário que ela vai fazer. Só que, a não ser que você seja um cara muito pica... Você vai ter que começar por baixo, entendeu? Mas mesmo começando por baixo, esse salário é baixo. Apesar de que, se você entra numa firma, você realmente vai ter que passar por esse período de ganhar muito pouco e trabalhar feito um condenado. Porque a maioria das firmas tem uma questão de que, como são muitas pessoas procurando emprego no mundo da advocacia e muita gente trabalhando, eles fazem uma peneira. Eles começam a raspar o seu cu com a unha deles. começam a literalmente te bater até o osso pra ver se tu aguenta. E se eles verem que tu aguenta o tranco, aí eles te promovem. Aí eles vão te dando aumento. Eles vão te dando casos mais importantes. Entendeu? Mas no começo é pedrada mesmo. Não, pedrada. É meses aí trabalhando até altas horas. Editando coisa, estudando caso, entendeu? É uma bosta. Nem por isso Vanessa perdeu a pose. Recheou seu Facebook com selfies dentro do carro a caminho do trabalho. Selfies no escritório, pela manhã, sempre com um copo da Starbucks, estrategicamente posicionado para mostrar ao mundo como ela é cosmopolita. Tem um golpe disso aí, do golpe do Starbucks. Tem gente que vai lá no Starbucks, pega o copo vazio do lixo. Eu já ouvi falar disso aí, Felipe. É, o cara vai lá, que lá é caro pra bula. Lá pra você tomar um café no Starbucks, tem que ser patrão, tem que ser boy. Ah, é? Um café com leite lá, uma vez eu fui tomar um café com leite lá, é 7 conto pra você tomar um café com leite. 7 conto, cara. Na padaria, 2. Ah, é? Principalmente aeroporto que tem esses Starbucks aí. Aí, ou a pessoa vai lá, pega o copo vazio, e aí fica usando o copo pra bater foto. Ó, Jorge, gente, tô lá no Starbucks, gente. Tá nada, o café, o copo dele tá com café pilão. Mas ele fala que é café do Starbucks. Não, o negócio é que a pessoa se queima, porque geralmente na Starbucks eles botam o nome, preparam seu café e te chamam, né? Aí eles escrevem o nome da pessoa que pediu o café no copo. Aí o negócio é quando você vê a foto, por exemplo, eu tinha um amigo, o cara chama Caio. Ele foi pegar o copo do lixo, aí pegou, só que no copo tava lá grandão assim, Pedro. aí ele postou no Instagram, ele com o copo lá do Starbucks, e como... Aí de repente todo mundo, mas aí, quem é esse Pedro aí no copo, rapaz? Todo mundo já tava ligado, ó, o cara pegou o copo do lixo. Essa eu não sabia, não. Bom, Bom. É uma coisa do Burger King, que lá tem o refil. Já vi nego pessoalmente pegando copo do lixo pra fazer aquele refil, nego levando galão de água de 5 litros e ficar... Ah, isso aí tem que ser filha da puta, né, cara? Pra fazer uma babaquice dessa, porque quando você der meia volta, o gás já foi embora, né, cara? Então, pra fazer isso, o cara tem que ser babaquinha, né? Ah, é complicado. Bom, dentro e fora das redes sociais, a imagem que Vanessa queria passar era de advogada de sucesso. Enchia o peito para dizer que era chefe de uma equipe. Postava fotos para mostrar que trabalhava até tarde da noite. Postava foto presenteando a equipe com chocolate para mostrar que era uma boa chefe, por aí vai. Quem conhece os bastidores sabe bem que a vida da Vanessa projetava para os outros era uma mentira. Seu salário era pífio. Suas horas extras aconteciam contra sua vontade, E a equipe que ela comandava consistia em um estagiário. O cargo de chefe que ela usava para se referir a si própria era puro delírio. E sua situação financeira era de semidependência dos pais. Ela bancava gasolina, seguro, vida social, enquanto os pais bancavam moradia, alimentação, plano de saúde, financiamento do carro e basicamente todo o resto. Ainda assim, o importante para a Vanessa era manter a pose de pessoa que tem tudo sob controle, de profissional insubstituível. Então, publicamente, ela agia como se adorasse aquilo tudo. Isso aí é foda, hein, homem? Que pessoa horrorosa, que pessoa vazia, né, cara? Ah, é. Não, não tem como. Até porque eu acho, cara, que ela ainda vivia aquela ilusão de, ah, eu já ganhei 7 mil, já ganhei 8 mil, e aí começou a se achar, só por, e ainda mais que ganhar um carro comissionado do jeito que ela ganhou não é difícil. Eu imagino que o chefe deu o carro comissionado pra ela, assim, ah, por pena, assim, ou algo assim, falando, ah, uma pessoa recém saindo da faculdade, vou dar o carro. E ela ainda achando, mesmo na merda, aquilo que a gente falou, ela não conseguiu aceitar a situação dela. Entendeu? Não aceitando a própria situação, ela só se afundava na merda. Isso. E a gente falou no último programa como é importante, quando você tá na merda, aceitar a sua situação antes de tudo. E pra não cometer os mesmos erros, entende? É. O trabalho de escravogada durou até agora. E no começo da semana passada, ela foi dispensada do escritório em que trabalhava por algum motivo que eu não sei qual é. Para agravar a situação, Vanessa foi dispensada sem dinheiro, sem direito a nenhuma verba trabalhista. Perdão. Só uma coisa. Geralmente, quando uma pessoa recém-admitida numa firma é demitida, e geralmente não falam o motivo, ou ela mesma não revela, é porque os superiores viram que ela não estava aguentando o trampo. Será? Viu que não era material pra firma, entendeu? É. Porque uma coisa é, por exemplo, você ir lascando a pessoa até o osso, mas ver que essa pessoa tem potencial de se tornar uma pessoa que vai beneficiar a firma. Porque o que não falta são outros advogados recém-formados prontinhos pra ocupar o cargo dela. Mesmo ganhando R$1.800, trabalhando 44 horas por mês. Então, esse negócio de trabalhar por pouco tempo numa empresa queima muita pessoa, porque geralmente quando o cara fica só 2-3 meses, ele passa a impressão que é problemático, porque não para em emprego. Pessoa que fica só pouquinho tempo em empresa, geralmente o povo diz que é problemático. Inclusive teve uma época que eu passava, eu troquei muito de emprego, eu cogitei jogar minha carteira de trabalho fora e tirar uma nova, você acredita, Felipe? Ah, sim, é por causa da sua mulher? Não, é porque... Não, enfim, isso não... A questão é a seguinte, que eu cogitei fazer isso porque diz que o patrão, quando vê que a carteira de trabalho tem muita coisa com pouco tempo, diz que não contrata, o povo fala, né? Não, sim, isso é verdade, porque... É pelo motivo que você falou, se uma pessoa troca várias vezes de emprego, o cara já vê ou que ela faz muita merda... Ou que ela tem algum problema sério porque ela não consegue se manter no mesmo emprego. Por exemplo, foragido. Foragido geralmente faz isso. Sim. Para agravar a situação, Vanessa foi dispensada sem direito a nenhuma verba trabalhista, pois ela estava contratada como advogada associada, que é uma figura que consegue ter menos direito trabalhista do que um boliviano em regime de semi-escravidão. Então ela entrou como associada, não tem direito a FGTS, porra nenhuma. Com a súbita dispensa e sem dinheiro no bolso, Vanessa confessou para a prima dela, vulgo minha namorada, que tem uma dívida de R$14.000 no cartão de crédito, que ela vinha refinanciando no crédito rotativo, pagando sempre o mínimo todo santo mês, e que agora ela está pagando parcelado. Felipe, esse negócio do cartão de crédito, mas isso é um perigo. Uma vez eu tive um cartão de supermercado, eu fiz uma compra, parece que de 200 conto, que eu precisava pra comer. A minha conta virou 400, Felipe. É um perigo isso aí. Nossa senhora, Felipe, isso aí é uma arma, Felipe. os juros que eles, que as grandes empresas botam sobre os cartões de crédito são, cara, exorbitantes, são absurdos. Mas mesmo assim a galera vai que nem pato, fica gastando tudo no cartão de crédito. Mas, ô Felipe, é por isso que, falando sério, é por isso que pobre é difícil sair da pobreza, cara. Porque olha só, você compra um carro de 10 pau, você compra um Gol Bolinha, 10 mil. No parcelamento você vai pagar 20. Você compra um celular no crédito, você vai pagar às vezes o dobro. Ô Felipe, pro cara sair da pobreza é muito difícil, cara. É sim, muito difícil. Ainda mais porque uma das maiores. Como eu posso dizer? É que é meio difícil de. Porque é uma coisa ruim, só que uma das maiores sacadas dessas empresas e das lojas foi a questão de. Uma sacada do mal, mas uma sacada. Foi a de dar a promessa de um. De um, como eu posso dizer, da pessoa só precisar pagar lá na frente. Ou seja, no futuro, que eu não sei quando é, eu vou pagar isso aí. Entende? Ou seja, quando o pobre, que não pode pagar nada no momento, por exemplo, ele está totalmente quebrado, mas ele recebe uma oferta, ou vê a oportunidade de comprar uma coisa e fala, ah, eu só vou pagar ano que vem, vou parcelar não sei quantas mil vezes, e só vou pagar ano que vem. O cara cai que nem patinho. Porque é aquele negócio. Quando vê, já era. Ele, de repente, essas empresas, eles veem, os pobres veem como se elas estivessem ajudando ele, como se fosse benéfico pra ele poder pagar isso depois. Só que, na verdade, ele só tá se afundando num mar de dívida que vai chegar uma hora que ele não vai ter como pagar, e que ele já não tem como, mas os juros vão ficar tão grandes que vai foder ele de vez. É isso aí. Como Vanessa não queria que seus pais descobrissem que essa dívida existe, ela pediu dinheiro emprestado para minha namorada para que ela conseguisse continuar pagando as parcelas. Então vamos lá, ouvintes, vamos lá. Vamos lá, todo mundo aqui junto com a gente. A Vanessa arrumou um emprego de advogada. Foi trabalhando de advogada e tal, só que continuando sentando pau no dinheiro. Contraiu essa dívida de 14 mil reais no cartão de crédito. E ela não queria que a família descobrisse. Pra isso ela pediu dinheiro emprestado pra prima, que a mulher, que a prima dela é a mulher do seu Madruga, que tá contando a história. Vamos ver como é que vai terminar. Ah, mas não é só a própria família, a família dos outros também te fode, hein? É, foda. A Madruguete quis minha opinião sobre o assunto, e eu fiz uma longa exposição que pode ser resumida em: não empresta, senão vai dar merda. E felizmente ela me escutou. Então, provavelmente, Vanessa vai acabar jogando mais essa despesa nas costas dos pais. Ah, mas isso é uma filha da putagem sem tamanho, cara. Sem tamanho. 14 pau, cara. Olha que sacanagem. Não. O negócio é que não é ela que vem pagar essa dívida. Se fosse, ela tá de dívida, mas tá pagando tudo. Beleza, caguei. Mas, cara, ela tá. Os pais fizeram uma putação tomando ela de volta, assumindo as paradas, a gasolina, o carro zero quilômetro, tudo. E a filha ainda tem a cara de pau, a sem vergonhice, de botar 14 mil conto nas costas dos pais. E sem o conhecimento deles ainda por cima, ó. É foda. É, os pais acham que ela tá se reerguendo, tá trabalhando, não sei o quê, tá numa firma, quando na verdade ela só tá enfiando o cabo de vassoura com caco de vidro no cu deles. Ai, ai, ai. O curioso é que, mesmo demitida e tendo acabado de mendigar dinheiro emprestado para pagar uma dívida de 14 mil joesleys, ontem mesmo Vanessa orgulhosamente compartilhou para sua prima, que estava comprando roupas, e quando descobriu que havia um desconto de 10% para compras acima de 200 reais, levou uma bermuda a mais, alcançou os 200 reais e obteve o desconto em questão. Olha pra você ver, Felipe. É como você diz, Renan. É que nem homem no amor, né, cara? Vai tomando no cu e dando de risada. Não aprende nunca, né, cara? É. Só que mulher não gosta. Mulher não gosta de sexo igual nós. Elas gostam de comprar, elas gostam de outras coisas, entendeu? E nós é levando no cu como é e vai dando risada. Eita, nós. Mas isso aí é caso pra psicóloga, não tem coisa errada aí, bicho. Pelo amor de Deus, porque uma pessoa tomar no cu tanto e ainda continuar dando risada e falando, ah, isso aqui é nada, eu vou enfiar a giromba do Kid Bengala aqui depois, vocês vão ver. E fica dando risada. Bom, vou esperar o tempo passar e quando tiver mais assunto, escreverei a parte 3 dessa história. Pelo andar da carruagem, não vejo um futuro dos mais brilhantes para essa menina. Aquele abraço. Felipe, faz um comentário sobre a situação atual da Vanessa. Como é que você tem para dizer por enquanto? Eu creio que ela teve, bem, como a gente disse na parte 1, ela teve uma grande oportunidade de se, imagina, sair das faculdades, tá recém-formada e já entrar em um cargo comissionado. Cara, isso é meio que ela saiu da linha de largada, cara, com um puta boost, que nem no Mario Kart. Mas isso aí deixa a pessoa mal acostumada. Eu tenho muita história disso aí, ô Felipe. Eu tenho muita, muita, muita história. Só te contar uma rapidinho, Felipe. Uma pra você e pros ouvintes. Eu conheci um rapaz que trabalhou na Embraer, Felipe. Ele ganhava 6 pau por mês. Ele é técnico e ganhando 6 mil por mês. Então, aí ele ficou alguns anos ganhando essa grana e tal. Até fez o pé de meia dele lá, mas não comprou nada de grande. Comprou umas coisas dele lá e tal, beleza. Aí pegou e foi demitido. Ô Felipe, esse cara ficou anos e anos sem arrumar emprego. Você sabe por quê? Eu vou te contar por que ele ficou sem arrumar emprego. Porque ele estava tão acostumado a ganhar 6 mil que quando ele veio pro mercado real, o mercado verdadeiro que tá pagando 1.500, ele se sentiu ofendido. E falava, mas pô, meu trabalho vale muito mais que isso. Então ele achava que era pouco. E foi passando os anos, e foi passando os anos, foi passando os anos. Agora, recentemente, coisa de 2 anos atrás aí, que aí ele falou, acordou e entrou num trabalho, você entendeu? Ganhando aí lá seus 1.500, 2 contos. Quer dizer o seguinte, ele ficou tão acostumado a ganhar 6 mil que ele desacostumou da vida real. Você entende esse conceito de o cara, ele abandona o mundo real? E aí eu conheço muita história disso aí. Caso de o cara, ele começa a exigir aquilo que ele tinha antes, mas não dá mais, porque aquilo foi uma exceção na vida dele, entendeu? Então, até eu costumo dizer pro povo que eu, por exemplo, eu trabalhei em tanto emprego ruim, humilhante, degradante, emprego que prejudicava minha saúde, que eu ganhava pouco, que pra mim eu tô preparado pro que der e vier. Agora, quando o cara, ele só pega trampo bom, e aí vem os trampos ruins, ele tá despreparado. Aí é onde ele vai ficar com depressão, aí é onde ele vai se afundar em tristeza, porque ele não tá preparado, porque o baque é muito grande. Você entende esse conceito, Felipe? Sim, sim. A pessoa vai ficando com um ego tão inflado, ela começa a se achar... Mas eu não sei se é ego. Será que não é questão da inflação? Não. Sim, eu digo ego inflado na questão de que qualquer preço, qualquer, como eu posso dizer, salário abaixo do que ela antes recebia, ela começa a se sentir pessoalmente ofendida, como se a outra pessoa estivesse fazendo um desfavor, como se a pessoa que ofereceu o emprego estivesse fazendo um absurdo, entende? Isso é um ataque. Ela sente como se fosse um ataque ao ego dela, entende? Nesse sentido. Eu disse, mas na questão disso aí, a grande questão é que a pessoa vai começando a achar que é indispensável. A pessoa vai se tratando como uma mercadoria. Ou seja, ela diz, eu, técnico da Embraer, valho 6 mil reais ou mais. A pessoa meio que se bota em um leilão onde ela fala, eu só valho 6 mil ou mais. Só que muitas vezes a capacidade técnica dessa pessoa não corresponde necessariamente ao que ela acha que é. Ou seja, o cara pode, por algum motivo, ganhou esse cargo na Embraer ganhando 6 mil reais, mas isso não significa necessariamente que ele seja um técnico que em outra empresa, a outra empresa pagaria 6 mil reais pelos serviços. Pode ter gente que faz um serviço... Isso meio que tem a ver também, você sabe com o que, Felipe? Que isso tem meio um pouco a ver? A questão do táxi e do Uber. Os taxistas, eles faziam algumas viagens por dia e pra ganhar muito nas viagens. Cobrando mesmo assim valores exorbitantes, 40, 50 conto. Chegou o Uber, barateou. O cara do Uber ganha bem? Ganha, pô. Ele ganha aí de uns 3 a 4 pau por mês, dependendo do quanto trabalhar. E só que tem um detalhe, é o dia inteiro fazendo viagem, Felipe, o dia inteiro. Que é viagem de 10, 12, 15 conto. Então ele tem que fazer um monte de viagem. O que acontece? Os taxistas não estão querendo migrar pro Uber. Pode ver. Eles estão tudo puto com o Uber. E eles não querem migrar. Por que eles não querem migrar? Tem a ver com o que a gente tá falando, Felipe. Ele acostumou a ganhar 4, 5 conto fazendo pouquinha viagem por dia. Pode ver os carros, o taxista, ele fica mais tempo parado lá no comunitário, onde ficam os táxis, ele fica mais tempo no comunitário do que rodando. Só isso você já vê que tem coisa errada. Agora, por que que ele não vira Uber? Ué, a solução tá na sua cara, Felipe. Por que que ele não vira Uber? É só ele pegar o carro dele, ele não precisa fazer nada. Ele tira a placa do táxi, para de pagar o comunitário e vira Uber. Por que que ele não faz? Porque ele... E aqui eu não tô criticando. Ah, tô criticando sim, porque táxi... Tem muito taxista filho da puta. Tô criticando sim. É... Hein, ô Felipe? Por quê? Porque ele não quer fazer o que o cara do Uber faz. Por quê? O cara do Uber... Olha que interessante. O cara do Uber era um peãozão que tava precisando fazer uma grana. Ganhava lá o seu um salário e pouco. Conseguiu juntar uma grana, comprou um carro bacaninha, faz as viagens. Aí tá ganhando lá seus 3-4 mil por mês. O taxista não quer se prestar isso. Porque ele vai ter que rodar o carro dele pra caralho. Porque ele vai ter que trabalhar muito mais do que ele já trabalha. Ele não quer fazer isso. Então isso meio... E aí, os taxistas, pra ofender o Uber, que eu já vi, isso não é mentira, pra ofender o pessoal do Uber, chama eles de salário mínimo. O salário mínimo e passa fome. Mas por que que o taxista chama o cara do Uber de passa fome? Tem uma explicação, Felipe. Por quê? O cara do Uber trabalha muito pra ganhar o que ele, na época que o táxi bombava, ganhava fazendo pouquinha viagem, cobrando as coisas de olho. O taxista gosta de cobrar coisa de olho. Quanto que é pra você me levar daqui lá? Ah, é... 100 reais. Você entendeu? É de olho. Se ele achar que é 100, é 100. Se ele achar que é 150, é 150. O Uber não. O Uber é tudo controlado. Então, o Uber não tem negócio de roubar. Roubar, que eu tô dizendo, no sentido de cobrar o quanto você quer. Só que é isso que eu tô te explicando, Felipe. Como o taxista já inflacionou, agora ele não consegue mais voltar ao senso de realidade. Você entendeu, Felipe? Olha que legal. Ele já não consegue mais fazer a conversão pra entender como é que o mundo real tá. Porque eles passaram anos e anos. Tem taxista de 40 anos de carreira. É, esses senhores e tal. O cara já não consegue mais aceitar o fato que ele vai rodar o dia inteiro pra ganhar 3 mil. Isso pra ele não presta. Pra ele o negócio é ficar parado lá. Quando aparece uma viagem é 40, 50 contos. Você entendeu como é que é a sacanagem? Sim, Felipe? Tudo isso volta pra aquela questão da aceitação da situação, né? Ou seja, os tempos mudaram. Os taxistas estão presos no passado, nesse exemplo que você deu, só que eles ainda não aceitaram que, se eles continuarem assim, quanto mais tempo passa eles continuarem assim, menos pessoas vão pegar táxi. Por exemplo, eu só vejo pegando táxi assim, a pessoa mais idosa ou que não confia em Uber, ou por algum motivo. Aí, apesar de ser uma empresa muito segura, eu não entendi, mas enfim. E se isso continuar acontecendo, se essas pessoas não aceitarem a realidade, elas só vão continuar se fudendo. Entendeu? Vai chegar, mas vai. O ser humano é muito bom em se adaptar à nova situação. Então vai chegar uma hora que os taxistas vão ter que reconhecer, vão ou mudam de empresa ou vão ter que reformular toda a profissão deles para se tornarem... Não é isso. Daqui a pouco não vai ter mais, cara. Sim, eu tô só sim, essa. Eu tô falando essa assim, reformular de uma forma que se torne atrativo de novo para o público, entende? Mas eu acho que a opção mais viável para esses taxistas agora é aceitar a situação e rodarem de Uber, porque senão vira o que nem o cara da Embraer aí. Só vão ficar se fudendo enquanto não aceitarem a situação e não seguirem em frente. É isso aí. Bom, então, ô Felipe, continuando a história da Vanessa, vamos à terceira e última parte da história da Vanessa. Vamos lá. Essa parte é boa, hein, Felipe? Essa parte é boa, hein? Vanessa, a europeia. Nossa senhora. Como eu tive a oportunidade de contar para vocês no post A Assessora, em um passado não muito distante, Vanessa ocupou um cargo comissionado que lhe garantia uma remuneração de aproximadamente 7K por mês. Ela se empolgou com o padrão de vida que sua remuneração podia proporcionar e a partir de então passou a incorporar a jovem independente, que havia vencido na vida e tinha condições de usufruir do bom e do melhor que o mundo, cara, pode oferecer. Cara, eu imagino... Oferecer. Vanessa... Se essas, assim, a maioria das mulheres que se, algumas mulheres que se chamam de dependente no Facebook, Instagram, dizem, ah, mulher forte, não sei o quê, mas ainda assim, tem, sei lá, 25, 26, 30 anos na cara, ainda mora com os pais, a despesa toda dos pais, será que tem muitas dessas ou é um caso isolado, Vanessa? Ah, tem, ué, hoje em dia tá, tá muito difícil. Eu tava conversando com o Matheus Moll sobre isso aí. Aquela época que o cara saía de casa, tudo isso aí é coisa de filme. Hoje em dia não tem nem como mais, Felipe. A conta não fecha, cara. Eu passo aperto tudo. Mas o povo não quer passar o aperto que eu passo. Você entendeu como é que é? Passa dificuldade. O povo não quer passar. Então o cara quer continuar comendo comida da mãe, do pai. A comida do pai é meio esquisito. Soa meio estranho isso aí. Tomando leite quente, né? Tirando a garganta. Mas, então, o cara quer viver aquela vida, então, porque o povo diz que, inclusive, esse seu Madruga fala sobre isso, que as crianças de 30 anos que ele fala, diz que agora o pessoal demora mais pra amadurecer, viu, Felipe, diz que é um processo, diz que tem uma explicação, o povo diz que o povo de hoje é mais imaturo do que o povo de antigamente, eu não duvido, não, eu tenho quase convicção não, sim, disso aí, sim, viu? Sim, você tem toda a razão, ainda mais que... Eu sinto que antes as pessoas eram encorajadas desde de pouca idade a amadurecerem e se tornarem independentes de fato, entende? E assim, recorrerem aos pais, assim, uma idade mais avançada só quando realmente necessário, e resolverem os problemas com as próprias mãos. E hoje não, hoje você vê, pra gente achar um motivo, assim, um motivo específico, eu não sei. Mas, cara, você vai ver hoje, assim, e muitas das pessoas se conformam com isso, elas simplesmente botam as despesas nas costas dos pais, o pai lá com 50 anos tendo que trabalhar para sustentar o filho achando uma maravilha, não fazendo porra nenhuma para ajudar nas contas, complicado. Seu mundinho colorido de ostentação e consumismo desenfreado desmoronou quando ela foi exonerada do cargo comissionado e se viu no olho da rua, com uma mão na frente e outra atrás. Como em momento algum Vanessa pensou em guardar parte da sua renda mensal... Pera aí, eu tô lendo o mesmo texto? Não, aí depois, tá. Depois disso, Vanessa se aventurou como advogada em um escritório de advocacia. Enquanto fingia ter tudo sob controle, ela ganhava módicos R$1.800 por mês e trabalhava igual uma cachorra, tendo que continuar dependendo dos pais, já que era incapaz de se sustentar como fazia nos seus dias de assessora. Este é um breve resumo dos posts anteriores. E já passou da hora de contar para vocês a continuação dessa história. Então senta na cadeirinha que lá vem desgrama. Crônicas da Matrix Financeira. Vanessa, a europeia. Só do título tu já vai ver que o negócio vai por água abaixo. Depois de ser mandada embora do escritório de advocacia e se ver novamente desempregada, Vanessa não estava muito otimista com seu futuro em terras brasileiras. A partir de então, ela resolveu viver fora do país, preferencialmente em algum lugar que valorizasse uma jovem de enorme potencial como ela, e traçou o seguinte plano de migração: vender o carro, embolsar a grana e ter capital o suficiente para se bancar por alguns meses fora do país. Ser aprovada no mestrado em alguma universidade europeia parece difícil, mas não é. Tem muita universidade no mundo oferecendo mestrados em inglês e com o coração aberto para receber brasileiros dispostos a pagar mensalidade. Mudar para o país que fará mestrado, cursar o mestrado ao mesmo tempo em que tenta arrumar emprego, conseguir emprego e estabilidade financeira, ficar na Europa para todo sempre. Então esse era o plano dela para conseguir a independência financeira. A princípio o plano era bom, porque ela foi para estudar, arrumava um emprego, beleza, estabilizava a vida. A princípio o plano era bom, né, Felipe? Ah, sim, com certeza. Só que o negócio não é o plano ser bom. O negócio é o plano ser bom, mas a pessoa que o está executando ser uma fanfarrona. Aí complica. É. Com o dinheiro da venda do carro no bolso e devidamente aprovada em um mestrado na Espanha, Vanessa começou a planejar a sua mudança do terceiro mundo para o primeiro. Então ela vendeu o carro, catou a grana. Ela pegou o avião rumo à Espanha, certa de que o Brasil não lhe ofereceu as oportunidades profissionais que merecia, sem em nenhum momento cogitar que talvez sua incapacidade de se sustentar seja culpa exclusivamente sua e não uma conspiração nacional contra o seu enorme talento. Em terras espanholas, Vanessa passou a morar em um quartinho de uma pensão, frequentar as aulas do mestrado e compulsivamente postar fotos de sua nova vida nas redes sociais. Você já pensou em sair do Brasil, Felipe? Ah, rapaz, eu já me... como eu posso dizer? Eu já tive uma, entre aspas, oportunidade, talvez estudar fora, sem fazer universidade nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, acho que não é pra mim, cara. Não é pra mim. Assim, é uma oportunidade, entre aspas, porque não foi debatida, mas, assim, eu sinto que se eu pedisse, se eu falasse com a pessoa, obviamente eu seria bancado lá porque eu não tenho grana pra... como eu posso dizer, para pagar a universidade. A universidade dos Estados Unidos é tudo, como eu posso dizer, é tudo privada, a grande maioria, as federais também. Ou seja, é uma baita de uma grana, eu teria que ser bancado, não sei o quê, e eu iria trabalhar para me sustentar lá, né? Mas, cara, vocês podem achar que se mudar de um país para outro é fácil. Mas imagina, você vai passar, além das coisas lá, de uma... cara, ainda mais com a cotação do dólar, é uma porra. Entendeu? Mas, senhores, a coisa que eu quero dizer pra vocês é que se vocês tiverem a oportunidade e não, e como eu posso dizer, vão lá, cara, vão lá. Assim, se vocês podem achar que é difícil ir pra lá, que é difícil ir fazer uma universidade nos Estados Unidos, mas existem muitos programas, principalmente no Canadá, por exemplo, que estão aceitando brasileiros para ir estudar lá. Entende? Contanto que você seja uma pessoa, assim, minimamente um bom cidadão, sem passado criminal e que não seja um vagabundo completo na sua escola, você vai ter uma oportunidade de estudar lá, entende? Mas o foda é que você vai precisar de um grande capital inicial para se manter lá. Porque não é chegando lá e procurando um emprego que você vai arranjar. Entendeu? Mas... Tem que ter uma bala na agulha, né? Sim, você tem que, muitas vezes você tem que chegar lá já com um emprego definido, ter contatos lá no país em que você quer se mudar é extremamente importante, assim como aqui no Brasil ter contatos, que nem aquele seu tio que você falou, que arranjava emprego só na conversa, não sei o quê, ter contatos no local que você quer se mudar e planeja estudar é uma boa, entendeu? E também, uma coisa mais importante ainda do que se mudar pra lá é saber lidar com a falha. Tanto de não conseguir ir pra lá, como de conseguir mudar pra lá, mas não conseguir se manter. Porque muitas vezes, por exemplo, nos espaços que você se mudar nos Estados Unidos, geralmente você, não basta você ser uma pessoa destacada e ser um cara foda. Você tem que fazer prova. Você tem que mostrar, você tem que passar pela... pegar o visto. Pegar o visto é uma merda. Aí você tem que chegar lá e dar um comprovante de que você não vai ser um sanguessuga, que você vai trabalhar, que você vai fazer um monte de coisa. Você tem que manter notas boas pra caso você tenha uma bolsa. Entendi. Não é pra todo mundo, cara. E no meu caso, quando eu tive essa oportunidade de mudar pra lá, eu vi que não era uma coisa pra mim. Mas não é por preguiça ou por não... simplesmente não falar... ah, que nem a Vanessa, desperdiçar uma baita boa oportunidade. Assim, porque tem algumas coisas que não é pra todo mundo. E é foda, né, cara? Quando você gosta do país que você vive, quando você gosta da sua cidade, você se sente confortável onde você mora. Mas a gente vive num puta país, cara. Se o Bolsonaro der jeito no Brasil, fica massa, cara. É um puta país massa que a gente vive, cara. Sim, cara. Eu tenho muitos parentes, assim, que xingam. Quando eu vou conversar com eles, só xingam o Brasil e tudo. Mas, cara, eu gosto do meu país, cara. Só que, assim, quando você está num país, você tem que aceitar tanto o lado bom quanto o lado ruim, entendeu? E não é, assim... claro que, depende, por exemplo, se eu morasse em Cuba, eu faria de tudo pra vazar de lá. Aqui a galera fala, o Brasil é uma Cuba, o Brasil é uma porra, o Brasil é o cu do mundo. Não é, cara, não é. O Brasil é um bom lugar pra se viver, entendeu? É um baita país com baita potencial, entende? E se, cara, se nem... o que nós temos que fazer é acabar com essas políticas de esquerda, de merda, que atrapalham o país só. Sim, cara, se nem 13 anos de PT conseguiram fuder o Brasil por completo, você tem que admitir que esse é um puta país, entende? O povo aqui é divertido. A gente temos boas faculdades, entende? A galera... Eu gosto do povo brasileiro, cara. O jeitinho brasileiro, tudo. É, aí isso é. Tudo só torna mais complicado de você sair pra fora. Bom, apesar de já ter gasto uma parte relevante do dinheiro da venda do carro com a passagem aérea, mensalidade do mestrado e adiantamento do aluguel, Vanessa não resistiu à tentação. Olha, sempre fazendo cagada. Não resistiu à tentação de fazer uma viagem à Bélgica, postando dezenas de fotos de Bruxelas e Bruges em suas redes sociais. O que, que essa jumenta tinha que ter feito, Felipe? Pegasse o dinheiro, vivia humildezinha, comia as coisas mais baratas, ficava quietinha. Não, tem que fazer merda. Você entendeu como é que é? Sim, sim. É sempre fazendo cagada, cara. Sim, e ainda mais que, primeira coisa, não é o real que ela tá usando. Então, tudo que ela vai botar nas costas dos pais vem triplicado, se no caso for euro que ela tá usando por estar na Europa. Vai tudo triplicado lá pros pais. Ou seja, é complicado. Ou seja, cara, eu acho que ela tá assim, nesse caso aí, fazendo tudo isso indo pra Bélgica, porque ela simplesmente falou assim: ah, quem vai se fuder vão ser meus pais, eu tô aqui de boa, é só eu mandar a conta pra eles. Ou seja, ela tem duas pessoas que vão ficar pagando a conta e vão ficar assumindo as cagadas que ela faz fora do país, entende? Ou seja, a pessoa, tendo a promessa de um crédito infinito, começou a enfiar o cabo de vassoura com o caco de vidro cada vez mais fundo no cu dos pais. É. De volta à Espanha, Vanessa se lembrou que a grana não duraria para sempre. E percebeu que chegou a hora de colocar em prática a parte mais importante do seu plano: arranjar um emprego. Se ela realmente se esforçou para arranjar emprego, eu não sei. Afinal, eu não estava na Espanha para ficar monitorando a vida dela. Mas o fato é que ela não conseguiu trabalho algum, o que muito provavelmente tem a ver com o fato que ela não fala espanhol direito. E a Espanha está longe de ser o melhor lugar do mundo para quem busca emprego. É só mais uma coisa. Se você for para um lugar, se você quiser mudar, se você quiser viajar, tenha certeza que você fala fluente. Não é arranhar nos inglês do Open English, não. É, sei lá, você ganha um set no Open English e fala: pronto, agora eu posso ir para os Estados Unidos e vou me virar. Não é a mesma coisa. Não é aquelas uruguaias gostosas do Open English dando aula. Não é assim que os caras falam. Lá é outro nível, cara. Os caras falam rápido pra caralho. Eles estão cagando se você entendeu ou não entendeu. Porque é uma coisa tão natural que eles... É tipo, por exemplo, quando você vai... Você já falou com o espanhol, Hernani, ou com a galera aqui da América do Sul, alguém de fora do Brasil? Ah, já. E eles são... Principalmente esses peruanos que vêm pra vender muamba aqui, eles falam rapidão mesmo. E tu não entende porra nenhuma. Tu acha que, eu falo portunhol aqui, mas tu não entende uma caralha. Entende? Mesma coisa com o inglês. Não, não entende nada. Sim. Ou seja, cara, domine fluentemente... Saiba escrever tudo tranquilamente. E se não, nem bota a ideia na cabeça. Se não for para aprender fluentemente o negócio, nem aprende. E outra coisa, a Espanha, como ele vai falar aí, é um dos países da Europa com o maior problema de desemprego. Ou seja, antes de ir para um país, veja bem quais são as condições do país que você quer se instalar. Ainda mais porque uma das coisas mais importantes que você vai ter que fazer, não é nem vai fazer, vai ter que fazer porque é obrigação, você vai ter que arranjar um emprego para onde você for. Entendeu? E no caso, se o desemprego no Brasil já é fodido para uma galera, como você vê as filas lá em São Paulo, é fichinha perto do que a Espanha tá passando no momento. Ah, com certeza. Inclusive, né, porque nessa época aí a Espanha realmente tava... Eu lembro de relato que na Espanha os jovens da faculdade estavam indo na fila do sopão do mendigo, eu lembro disso aí. Ah. Foi uma época que a Espanha tava realmente numa merda. E agora você me fala uma coisa, com a chegada dos refugiados lá, deve estar uma zona desgramada a Europa, cara. Não, deve estar uma zona desgramada, cara. É por isso que tá acontecendo tudo, a subida dos políticos com políticas mais restritivas quanto aos imigrantes. Porque, por exemplo, o da Itália, o novo primeiro-ministro italiano, que entrou agora. Porque, cara... Linha dura? Ah, linha dura, ele quer fechar as fronteiras. O cara é... Ele quer? Não, fechar as fronteiras assim pra imigrante e tudo. O cara quer, é que tá pistola no assunto. Poxa, foi assim que ele foi eleito. Essa Tomara que ressurja forte essa direita mesmo pra acabar com essa zona, cara. Porque não, é, sim. Que nem aqui no Brasil, cara, essa zona que tá aqui, cara, imagina a hora que isso estourar, cara. Ah, sim, estão chamando a Tríplice Aliança. Ele, o cara na Itália, o Trump e o Bolsonaro aí, são os três novos linhadura aí, a cara da nova direita. Mas o negócio dos refugiados na Europa, que é um caso bem interessante, é porque eles já estão fodidos, já estão com uma vara no rabo, só com os próprios habitantes. Imagina o quanto essa vara vai crescer chegando nego que não tem o que comer, não tem roupa, tá doente, estuprando as mulheres do país, como é o caso na Alemanha, Suécia. Chega lá o... Não são todos, claro, porra, mas... Cara, os casos de estupro que estão acontecendo na Suécia e na Alemanha é uma barbaridade, ouvintes. Uma barbaridade. E também tu vai ver na Holanda como é que... Ô, Felipe, aqui no Brasil é cada coisa que a gente escuta. Lá na divisa com a Venezuela, o pessoal não aguenta mais, cara. Os caras chegam de monte, entendeu? E encosta caminhão e vai descendo venezuelano sem parar. E não tem fim. As paróquias lá já enfiaram eles tudo pra dentro e eles dormem lá. Mas não dá conta de cuidar daquilo lá tudo. E ainda vem esses fé da puta de esquerda falar que a gente tem que sustentar, que tem que ajudar eles. A gente não tem pra nós. Como é que vai dar pros outros, Felipe? Sim, e outra coisa, o cara que vem da Venezuela pra usar o nosso SUS, vamos ser sinceros, vamos parar um pouquinho de hipocrisia, gente, vamos ser sinceros. Ele nunca contribuiu com nenhum centavo de imposto. Logo, ele não contribuiu com o SUS. Ele vai usar o seu SUS, que você arduamente paga todos os meses, pra benefício dele. Isso é justo como, Felipe? Ah, mas é porque isso aí é bondade. Mas aí a sua bondade, isso é uma coisa que o povo tem dificuldade de entender, Felipe, é um conceito que o pessoal não entende. A sua bondade vai custar o sofrimento das outras pessoas. O que adianta você ajudar uma pessoa se você vai fazer outros inocentes sofrerem? É fácil ter bondade quando você tá longe do falta. Problema, né? Aí é fácil, você não tá lá. Né? Sim, ainda mais. Uma coisa, ouvintes, é, por exemplo, tá, chegou os venezuelanos lá. Uma coisa é dar aquela ajuda humanitária, tudo bem, eles chegaram lá, não vai botar o pé na bunda deles. Mas outra coisa, completamente diferente, que é isso que a gente, que a nova, essa nova onda aí tá tentando combater, é a questão de você apoiar e incentivar e falar, não, vem, todo mundo vem, se a gente puder, a gente abriga a Venezuela inteira ali no... Na cidade lá em Roraima, Rondônia, não, vem todo mundo, tem pra todo mundo. E é uma coisa que ele não tem. A galera do norte tá lá raspando com a unha. Tu vai ver a situação da cidade, eles não tem como abrigar as centenas de milhares de venezuelanos. Aí tá, os caras estão lá, na minha opinião, os caras já estão lá, beleza. A gente vai ter que dar um jeito. Mas dá, mas não incentiva essa imigração toda, dá uma parada, assim, resolve primeiro os problemas internos para depois, quiçá, vir aqui já, dar uma ajuda pra galera, porque o problema não é nosso, porra. A gente já tem muito problema para resolver aqui. A gente já tem muito problema, cara, não tem condição, cara. Tu vai ver, cara, você tem que pensar na situação das pessoas que estão ali, por exemplo, nas cidades que estão recebendo os venezuelanos, entendeu? Agora, não é caso também de, por exemplo, o que a galera tá fazendo lá em Roraima e Rondônia, que é pegando as tochas aí, fazendo e saindo atrás dos venezuelanos lá, mas querendo matar, expulsar a força, entendeu? E aí, cara, isso é complicado pra caralho, hein? Puta merda. É. Bom... Então, ô Felipe, ela pegou e foi pra Europa. Só que em vez dela viver de forma simples, ela começou a sentar pau no dinheiro lá na Europa. Com o desemprego de Vanessa foi se prolongando no tempo e, como consequência, o dinheiro da venda do carro foi diminuindo. Com menos de um semestre na Espanha, o dinheiro de Vanessa se encontrava no volume morto. Só tinha o necessário para comprar a passagem de volta para o Brasil. E ela passou novamente a depender do dinheiro enviado pelos pais. Em 6 meses, ela sentou pau no dinheiro de um carro 0 quilômetro. Com certeza tem coisa errada. Com certeza. É, o Instagram dela deve ter bombado ali durante esses 6 meses. E é, porque não tem lógica, não tem como. A conta não fecha. Não, fecha que não. Que ela gaste aí Vamos, que ela gaste aí, vamos supor, 2 mil de eu tô dizendo com, em reais. Que ela gaste aí 2 mil de albergue por mês. Deve ser um, vou chutar um valor alto. Que ela pague aí 2 mil de albergue por mês. Mais R$1.000 pra ela comer, pra ela comprar produto de higiene e tal. 3 mil. Um carro zero, chique igual ela comprou, não era menos que 40 mil. O custo de vida dela, 3 mil por mês, dava pra ela ter feito 10, mais de 10 meses de curso. 12 meses de curso. E quer dizer, sim. Como que ela sentou pau nesse dinheiro em 6 meses já tinha acabado? É porque é o que ele acabou de falar. Vai pra Bruges, vai pra qual que é a outra cidade que ele falou? Vai pra Bruxelas. Aí o dinheiro não dá conta mesmo, cara. Quer dizer, é uma pessoa, Felipe, que tá fora da realidade. Não, sim. É por isso que eu bati na tecla de que se você não tiver um capital inicial grande o suficiente, nem vale a pena você pensar em se mudar. Que foi o meu caso. Eu não tenho um capital suficiente para manter lá, porque senão eu praticamente, por exemplo, se eu me mudasse, eu passaria uma situação pior, porque eu não sou formado, então eu não tenho nem como arranjar um, como eu posso dizer, eu seria um imigrante recém-chegado, a oportunidade de emprego seria uma merda, eu não sou formado, então eu teria que, não teria nem como pegar um emprego na minha área. E ela é advogada, mas como é que ela vai exercer a profissão na Espanha? Ou seja, ela teria que pegar um subemprego num país que nego tá universitário, tá indo na fila do sopão. Ou seja, foi uma... Cara, eu não sei se passou pela cabeça dos pais dela, mas eu acho que os pais dela já sabiam que era uma ideia que já tava fodida desde o começo. Não é possível, não. Para os pais de Vanessa, sustentá-los no Brasil era fácil. O mesmo não se pode dizer em relação a bancar a filha na Europa. Tendo que pagar aluguel, mensalidade do mestrado, alimentação e outras coisas mais. Vendo que não iam dar conta do recado, os pais de Vanessa lhe disseram que ela deveria arranjar um emprego o quanto antes. Do contrário, teria que retornar ao Brasil. Percebendo que sua aventura europeia não ia ter final feliz, Vanessa deixou a dignidade de lado e lançou uma campanha no Facebook, Instagram, pedindo a colaboração de seus amigos e familiares para ajudar a financiar o seu mestrado na Europa, mediante transferência de dinheiro para sua conta bancária, tendo como meta o montante de R$25.000, quantia que seria suficiente para bancar os meses que ela ainda tinha que ficar na Europa para cumprir as aulas presenciais do mestrado. Felipe, essa situação é humilhante? Humilhante em parte, porque não é tanta humilhação, senão. Me lembra que... toma cuidado com o que você vai comentar sobre esse caso, mas... Aquele... vou ter que me segurar aqui, vamos lá. Tem três pessoas aí, que eu não vou nem dizer, que são pessoas ricas e criaram uma campanha aí de vaquinha para fazer um restaurante gourmet e pedindo dinheiro, sabe, Felipe? Vou até dizer o nome do restaurante, o Zé Beléu. Aí diz que o tal do Zé Beléu... são três playboy. Três caras cheios do dinheiro, sabe? Cheio da grana. E pedindo dinheiro pra fazer restaurante. Aí o videozinho deles bombou, Felipe, porque é o seguinte... O rapaz falando assim, Felipe, escuta isso aqui. Pedindo dinheiro e falando assim... Não, nós tivemos essa ideia de fazer o restaurante porque foi o seguinte... Nós estamos fazendo uma viagem de cruzeiro por toda a Escandinávia. E aí, quando a gente tava lá na Escandinávia... Vê se pode, Felipe. Vê se não dá vontade de pegar esse monitor aqui, quebrar tudo e sair girando. Não, porque nós vamos fazer um cruzeiro pra Escandinávia. Aí nós começamos a ver as coisas assim, nós falamos assim, vamos abrir um restaurante. Quer dizer, a pessoa, Felipe, eu acho que o tema principal no outro programa e nesse aqui é o que a gente tá falando. A pessoa tá fora da realidade. A pessoa, primeiro, não aceitou a situação. Segundo, a pessoa tá é o momento em que a pessoa tá fora da realidade. Ela não consegue mais voltar, Felipe. O cara fazendo cruzeiro pra Escandinávia e pedindo dinheiro pro povo ajudar a montar um restaurante, Felipe. A pessoa já não tem mais... Eu acho, Felipe, que a pessoa ela já tá num padrão que ela já abandonou a realidade. Então é o caso dela. Ela sentou pau no dinheiro, ela vive uma vida de ostentação, ela quer viajar, ela quer ter tudo. E aí quer pedir pro povo ajudar a financiar o padrão de vida dela. Quer dizer, essa pessoa, essa Vanessa, e esse povo aí que queria criar esse tal de Zebeléu, que foi um fiasco, são pessoas que não têm noção de realidade nenhuma, ô Felipe. Eu queria que você fizesse um comentário que é, sabe, a pessoa ela quer se beneficiar das boas intenções das pessoas. E tem um pouco, isso aí tem um pouco a ver também com esse rapaz aí, com o negócio de que precisava de um computador pra não ficar atrás dos brancos. Então, quer dizer o seguinte... Ah, sim. Eu acho que a pessoa entra num estado, Felipe, que ela abandona a realidade. São pessoas que você vê que não, quando o cara ele já tá muito acima, lá na pirâmide de Maslow, o cara já não consegue mais enxergar como que eu... Sabe, ô Felipe, eu acho que esse é o diferencial do programa, Felipe. Porque aqui a gente, além de ser extremamente humano... Aqui ninguém tem papinho de que a gente é diferente, que a gente é, sabe? Aqui nós somos humanos. E aqui eu faço questão de pegar o cara, o cara que manja de rua. Esse é o cara que me interessa. Esse é o cara que eu quero conversar. No meu dia a dia, eu não gosto de conversar com playboy, pau no cu, filha da puta, não. Eu quero conversar com o cara do dia a dia, com o feirante. Eu quero conversar com o cara que fica no boteco. Esse é o cara que me interessa. Porque esse cara, ele tá de mãos dadas com a realidade. Eu não suporto a pessoa que não consegue... A pessoa que já tá... Ela tá tão ilhada que ela não consegue mais enxergar a realidade. Ele não sabe... O cara já não sabe mais como é que funciona a vida real das pessoas. E é por isso que eu falo aqui no programa. Que as pessoas... Mas eu não falo que eu sou o bom da boca. Mas eu falo com humildade, Felipe. As pessoas não conhecem o Brasil. Essa Vanessa, por exemplo, não conhece a realidade do brasileiro, pô. O brasileiro na merda, fudido. Pra pedir dinheiro pra manter status na Europa. Então quer dizer o seguinte... Eu queria que você fizesse um comentário, Felipe... Sobre essa situação que a pessoa... Como que pode, por exemplo, três playboys que estavam viajando pra Escandinávia pedir dinheiro pra montar restaurante, Felipe? Vamos supor, essa Vanessa lá no, na Europa, na boa, pedindo dinheiro pra manter ela lá. O que você tem pra dizer sobre isso, Felipe? Não, primeiramente que nos dois casos o que as pessoas precisam para ser capazes de uma ação dessa é não ter vergonha na cara. Essa é a primeira coisa. Porque para você ver, por exemplo, cara, só de acompanhar o Instagram dessas pessoas, da Vanessa e dos Playboy, tu já vai ter uma ideia do nível delas, do qual o nível econômico dessas pessoas e do que elas têm ou não condições de fazer. No caso da Vanessa, ela mentia sobre o nível dela, o nível econômico dela. Ela se passava por uma pessoa que ela não tinha condições financeiras de ser, mas aparentava ser. E primeiro, comentando o caso dos Playboys. As pessoas, você disse que foi um fiasco esse restaurante do Beleléu, do Zé Beléu, Beleléu, o que for. E isso, cara, eu acho que o grande motivo de primeiramente ter sido um fiasco é porque só de acompanhar o Instagram desses playboys, só de, sei lá, acompanhar o Snap, qualquer mídia social, já dá pra ver que eles poderiam financiar esse Instagram, quer dizer, esse restaurante muito tranquilamente. Muito tranquilamente. Só que eles, no grande, nessa questão de ego, no que eles se achavam que eram, eles sentiam que estavam, que as pessoas estariam... Como eu posso dizer aqui, eles estariam fazendo um favor às pessoas criando esse restaurante. Sim, sim, sim, é esse o sentimento. Eu vou deixar vocês nos ajudarem. Sim, esse é o sentimento. Sim. Agora você bateu certinho no lugar, Felipe. Você bateu certinho, é isso aí. Nós vamos deixar vocês ajudarem a gente concretizar o sonho. Você entendeu como é que sim, é, Felipe? Sim, porque... Nós vamos deixar vocês serem parte disso aqui. Sim, sim, porque eles acham que... Eles estão fazendo um favor, ou seja, olha só, vocês nos estarão ajudando a trazer essa comida para vocês. Entende? Essa comida aqui vocês têm que fazer por merecer ela. Ou seja, se vocês não ajudarem esse projeto, não sai do papel. Vocês têm que merecer essa comida, vocês têm que ajudar a gente. Entende? No caso do restaurante. Ou seja, Os caras, apesar de terem condições para criarem um restaurante, eles, eu não sei se por um senso de superioridade, não, ou a própria arrogância, o que for, assim, sei lá, um dos muitos motivos que você odeia Playboy, de que eles botaram a ideia na cabeça de que são as pessoas que têm que bancar a aventura gastronômica deles, entende? Porque, no caso, se uma pessoa ajuda um negócio, é porque essa pessoa tem que ser a principal beneficiária desse negócio, ela tem que se beneficiar de algum jeito. E para os playboys, o benefício que essas pessoas receberem ajudando o projeto seria simplesmente pagar para eles terem um restaurante e após isso pagar pela comida. Entendeu? Porque eles acharam que estavam fazendo já um favor. Já são pessoas que estão fora da realidade totalmente, não, entendeu? Com certeza, porque eles acharam que eles devem ter achado uma ideia tão genial assim. Eles devem ter pensado nessa ideia, sei lá, uma noite aí no cruzeiro, bebendo, eles disseram, não, vamos fazer um puta restaurante aqui. Eles se acharam que era uma ideia tão foda, entendeu? Que as pessoas seriam as principais beneficiárias disso. Isso apenas pagando, entendeu? Elas se sentiriam felizes e tudo mais. Ou seja, é uma pessoa que está tão completamente fora da realidade da pessoa comum, porque muitas vezes Instagram de playboy, de mulher, no caso, não é só playboy que acompanha playboy. Por isso que existem esses famosinhos do Instagram, do Snap, blá blá blá, que são pessoas comuns, pessoas humildes, acompanhando essas pessoas ricas. Entende? Vendo como é que são os padrões mais elevados. E aí eles não entendem o que essas pessoas pensam, as dificuldades diárias dessas pessoas. Eles acham que todos os seguidores deles são ricos e vão simplesmente, toma aí, cara, 1.000 conto pro seu restaurante, beleza, depois eu compro um prato. Ou seja, é um absurdo. E no caso, não é à toa que foi um fracasso, porque imagina, cara, se eu visse 3 playboy me pedindo grana pra criar um restaurante, só de saber que os caras já é playboy, eu dava meia volta. Mas é mesmo. E ainda mais que no caso da Vanessa, que você pediu pra falar do caso. No caso dela, cara, quando ela pediu essa vaquinha, eu imagino. Primeiro, só fazendo um adendo, não sei como, porque só por ser mulher, quantos homens que acompanhavam ela não deram grana? Quanto será que só. É, mas assim, você. Esse palpite você errou, porque olha aqui. Ao perceber que mendigar nas redes sociais não seria o suficiente, Vanessa partiu para a encheção de saco corpo a corpo, mandando mensagens individuais para cada um de seus amigos e familiares no WhatsApp, explicando a sua situação e indicando a conta bancária para que transferissem dinheiro. Então não é possível. Ela tem que ser. Agora começa o pulo do gato. Ela tem que ser feia, né? Porque. Não, porque. Ele diz que ela é bonita. Não, cara, porque sempre. É porque assim, eu falei aquilo por causa de uma. De experiências pessoais que eu vejo, por exemplo, não tem aquele. Tem sites de vaquinha especial, pô, tinha aquele famoso, mas esqueci o nome. É Kickstarter, não é? Tem esse aí? Uhum. E cara, sempre que aparecia uma mulher minimamente bonita fazendo o Kickstarter da pior bosta que seja, muitas vezes, sei lá, um jogo, será uma girl gamer aí que está em alta. Que são aquelas que ficam só, botam o decote ali, ficam 0/20 no jogo, mas estão lá, com 1.000 pessoas assistindo ao vivo e elogiando. Uhum. E cara, sempre que eu via uma mulher assim, minimamente bonita, fazendo um Kickstarter, cara, angariava o dobro, o triplo. E todo mundo comentando, não, baita projeto, não sei o quê. E quando a pessoa lançava, por exemplo, o dinheiro era para a pessoa lançar esse produto no mercado. Quando a pessoa lançava esse produto no mercado, que ela não tem como botar a foto dela no produto e falar, eu sou uma mulher bonita. A galera simplesmente cagava e o negócio ia à falência. Bom, então, o Felipe. O que ela começou a fazer? Qual que foi a estratégia dela? A querer extorquir dinheiro diretamente. Direto pra pessoa no WhatsApp. Como que ela fazia isso, Felipe? Como? De qual forma? Então vamos lá. Não me considero amigo da Vanessa. Nem sou familiar. Sou apenas namorado da prima dela. Um mero agregado. Mas mesmo assim... Eu conheço um tio que fez isso também, Felipe. Olha que vergonha. Esse tio meu, ele... Eu vou ter que censurar isso. É, mesmo assim, recebi mensagem da mendiga europeia no WhatsApp, pedindo contribuição para financiar seus estudos e afirmando que o quartinho dela na Espanha estaria de portas abertas para todo mundo que contribuísse. Comovida com a situação financeira da Patricinha, a família de Vanessa se mobilizou em massa para ajudar, inclusive fazendo um listão no WhatsApp com o nome de todos os familiares. Aqui que tá o pulo do gato, Felipe. Felipe, ouvintes, presta atenção. Aqui tá o pulo do gato. Quem perder aqui não vai entender. Comovida com a situação financeira da Patricinha, a família de Vanessa se mobilizou em massa para ajudar, inclusive fazendo um listão no WhatsApp com o nome de todos os familiares e ao lado do nome a quantidade que a pessoa doou. Doeu a minha alma ver que Madruga estava naquele listão e ao lado do meu nome havia um zero bem redondo, indicando que eu não havia doado nada até aquele momento, mas que todos esperavam que eu doasse, sob pena de acabar com o filme queimado perante a família de Vanessa, que por acaso também é a família da minha namorada. Felipe, qual que foi o pulo do gato? Eu pegava o nome, por exemplo, seu Felipe, R$0. Todo mundo vendo você com R$0. Qual que é a tendência? Eu vou doar alguma coisa pra não ficar chato, certo? Quer dizer, olha a estratégia de filho da puta que ela fez. Botou os parentes e tudo e falou, ó, vamos ajudar, gente, vamos ajudar. Aí o povo vai ajudando. Você vai querer ficar com R$0? Não vai, Felipe. Até eu tinha caído nessa aqui, Felipe. Só que eu ia tentar dar só 25, 30, né? Mas pra não ficar chato, Felipe. Você vai ficar com R$0, cara? Vai ficar mostrando pra família inteira que você é um mão de vaca, fé da puta? Não fica chato, Felipe? Ah, fica chato sim. E pior, que é como... Eu acho que a gente falou isso no programa do Roger, de que quando uma pessoa fica com um filme queimado em um grupo social pequeno, e pode passar os anos que for, mas as pessoas lembram. E lembram, e vão lembrar. Ah, você lembra daquela vez que a Vanessa pediu dinheiro na Espanha e o Madruga não doou porra nenhuma? Ah, lembro. E todo mundo lembra. Pão duro. É mão de vaca do caralho. Entendeu? E aí é capaz da galera até ficar te olhando de cara feia, tudo torto, não te ajudar em porra nenhuma, e pior, queimar o filme até da namorada, que é a prima dela, porque a merda respinga. É, mas, ah, mas eu não se sinta mal aí não, porque eu também doaria, cara. Eu também doaria. Me amarraram direitinho nesse sofisticado esquema de esmola, baseado no constrangimento público. E em nome da paz social, transferi R$100. R$100. Eu ficaria mal. Para a conta de Vanessa. Muito mal. Porra, cara. Porra. Procurei esquecer este assunto. Somente de doações de familiares, em especial graças às tias ricas, Vanessa arrecadou R$4.200. R$4.200, Felipe. Só fazendo uma correntinha no WhatsApp, tu ganha 4 mil conto. Cara, isso é incabível pra mim, cara. É incabível. Ô, Felipe, pra eu pedir... eu tenho um tio que é rico. Um tio meu é rico. Patrão mesmo. O cara é patrão. O cara... Eu tive que pedir uma caixa de remédio pra parar de fumar. Custava R$60. Eu fui morrendo de vergonha em pedir pra ele, ô, Felipe. Porque eu não tinha dinheiro. E a minha família tava apertado. Eu fui pedir pra ele morrendo de vergonha na cara, ô Felipe. A mulher conseguiu pedir R$4.200, cara. Olha isso, Felipe. Que barbaridade, cara. Bicho, cara, até hoje, mesmo sabendo que meus pais, assim, quando tem, se eu pedir, assim, eles dão uma graninha que sobrou. Mas, cara, quando eu vou pedir 10, 20 conto ali pra ir no... a fazer alguma coisa que eu preciso pra... a pegar alguma coisa ali, até pra pagar alguma coisa, cara. Ah, mas é uma vergonha, bicho. Como é que a pessoa tem coragem, eu, Felipe? É porque tu vai falar assim, e pior, ainda, por exemplo, os pais já te sustentam, já te alimentam, eles sem você já poderiam estar milionários, só com o que eles já gastaram contigo, e tu ainda vai ter a cara de pau de mendigar 4 mil conto pra cobrir as cagadas que tu fez aí nas aventuras europeias, bicho. Não é possível. Não, essa não pessoa dá, né, cara? Não tem coração. É. Bom, provavelmente ela arrecadou mais do que isso, já que também recebeu... Olha aí! Olha aí, Felipe! Provavelmente ela arrecadou mais do que isso, já que também recebeu doação de amigos, ex-colegas de trabalho e homens aleatórios, que acham que doar dinheiro nesse momento poderá garantir uma fornicação no futuro! Ai, ai, ai! Falei, senhor Hernani! Os homens é foda, bicho! O Xerecard não tem limite, cara! Cara, e pior que a gente falou isso no primeiro... Eu falei isso contigo no, na primeira parte, perguntei, Hernani, você acha que ela não usou o Xerecard? Tá aí. Usou o Xerecard à distância ainda, rapaz. É o Xerecard internacional? É o Xerecard internacional esse aí, rapaz. Ai, ai. Não, e pior, deve ter... quando ele fala os homens, ex-colega de trabalho, é tudo brasileiro, e ela tá lá na Espanha dando risada. Só que aí, ô Felipe, aqui tá o pulo do gato, Felipe ouvintes. Aqui tá o pulo do gato, gente. Olha que interessante, Felipe. Presta atenção, Felipe. Depois de tanto esforço coletivo, Vanessa postou uma mensagem nas redes sociais dizendo que não conseguiu arrecadar os 25 mil para concluir o mestrado, que retornaria ao Brasil dentro de 2 semanas e que mal podia esperar para ver todas as pessoas queridas. Aqui já começa um cheiro de bunda suja, Felipe. Você sabe por quê ou não? Já sabe por quê ou não? É o calotão. Não, mas por que já começou o cheiro de bunda suja? Fala por quê. Vamos ver se você tá aí sabendo. Mas, rapaz... Ué, o que ela fez com o dinheiro? Porque ela voltou, ué. O que ela fez com o dinheiro? Quer contar com o dinheiro? Ué, porque você entendeu, Felipe? Ah, o dinheiro não era para estudar? Tá bom. O que ela fez com o dinheiro? Olha aqui. Vamos ver o que ela fez com o dinheiro. Vamos descobrir. Pera aí. A mensagem de Vanessa acerca da desistência do mestrado e do seu imediato retorno ao Brasil deixou no ar uma dúvida relevante. O que vai acontecer com o dinheiro arrecadado? Ora, se ela fez toda uma campanha para juntar bufunfa com o dinheiro com o objetivo de continuar no mestrado e no fim das contas ela não vai continuar no mestrado e retornará ao Brasil, deveria devolver o dinheiro aos doadores, não é mesmo? Só que não foi isso que aconteceu. Vanessa não fez absolutamente nenhuma menção à destinação que daria o dinheiro doado pelos financiadores do mestrado. Situação que, aliás, permanece até a presente data. De volta ao Brasil, tive a oportunidade de encontrar Vanessa na festa em que a família dela fez para recepcioná-la. Porque o seu Badruga é namorado da prima dela. Na festa em questão, minha namorada veio até mim, apontou discretamente para a mão... Como é que é? Apontou discretamente para o celular que Vanessa tinha em mãos e sussurrou. Pra você que não para de reclamar que Vanessa roubou seus 100 reais, olha ali o que ela comprou com seu dinheiro. Não sou nenhum especialista em smartphone, mas pelo que a Madruguete me disse, Vanessa tinha em mãos um Samsung Galaxy S8 Plus, comprado uma semana antes de retornar ao Brasil. Pelo que pesquisei, aqui no Bananal, o celular em questão não sai por menos de R$ 3.300. Então, sim, tudo indica que Vanessa transformou o dinheiro que todo mundo doou para financiar seus estudos em um smartphone de primeira linha. Faz um comentário, Felipe. Ou seja, cara... Eu acho que se eu doasse, eu já sentiria iminente pelo histórico, assim. Se eu fosse da família, soubesse do histórico desse indivíduo, e visse as aventuras e as merdas que ela faz na vida, cara, eu já estaria, assim, com pelo menos o cu preparado pra não ter meu dinheiro de volta, porque, cara, eu já teria o sentimento de, ela vai voltar e vai fazer alguma porra com o meu dinheiro. Vai gastar em papel higiênico de sei lá quantas mil folhas aí, plus, soft, não sei o que, pra limpar o cu, mas meu dinheiro não vai ser bem gasto onde deveria ser. E meu amigo, que calote, viu? Sujou a bunda com a família inteira. E como a gente precisa aprender a dizer não, né, ô Felipe? Eu tô me desenvolvendo cada dia mais, porque a gente tem que aprender a falar não, Felipe. Isso é muito importante, Felipe. Falar não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Porque, ô Felipe, esse negócio de pressão social é muito grande, Felipe. Eu tenho várias histórias disso aí. Às vezes as pessoas te põem numa encruzilhada, Felipe, pra você ter que aceitar. Eu sei de muita história. Inclusive, droga diz que começa muito assim, Felipe. Ah, mas se você não usar, ué, você não vai usar, você não é da galera? É a mesma coisa, você tem que aprender a falar não, Felipe. É não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Porque senão você não aguenta, Felipe. É a situação aí de sua madruga. Sim, nesses casos, por exemplo, droga. Como é que eles fazem? Eles param de te... Se eles veem que tu não usa, ou que tu fica recusando, eles param de te chamar, entendeu? Não te ama mais, não conversa mais contigo. Entendeu? E no caso, a grande questão quando a galera... Eles criam uma situação em que se você disser não, você sai queimado. Você é otário. Isso, porque no caso da Vanessa, uma coisa seria... Ninguém doou. Eu creio que, assim, pouquíssimas pessoas doaram de livre e espontânea vontade. Mas quando eles botaram que ia ficar o valor doado do lado do nome da pessoa, aí já armaram a cama de gato. Não tinha como negar. Tudo combinado. Não, não tinha como não. Senão, ou tu doa, ou tu sai com a bunda suja pelo resto da... Da vida. Às vezes até da vida. É, mas é mesmo. É, caso de família é foda, velho. Sabe quando um mendigo te aborda na rua pedindo dinheiro para comprar comida? Tô chupando uma bala aqui. Mas você sente que ele não, que ele quer comprar cachaça ou crack? Pra mim, Vanessa fez uma picaretagem parecida, pois pediu dinheiro para financiar estudos e usou para comprar celular antes de retornar ao Brasil. Seja como for, o fato é que ela já está de volta ao nosso querido país, novamente morando com os pais, vivendo de mesada, enquanto emprego e reclama. Não está fácil. Essa história do não está fácil, Felipe, eu tenho muita história disso aí. Mas pra frente nós vamos gravar sobre isso aí. Ô, gente, eu quero falar um negócio rapidinho, eu quero que o Felipe faça um comentário. Mas depois você tem que fazer um comentário rapidinho, Felipe. Eu quero que você comente uma coisa. Tá, não tá fácil. É verdade, não tá fácil. Tá bom. Chega uma pessoa aqui pra nós e fala assim, não tá fácil, gente, não tá fácil. Verdade, fácil não tá. Tá fácil, Felipe, na sua opinião, tá fácil? Só responde essa pergunta, tá fácil? A vida tá fácil? O emprego tá fácil? Não. Não, não tá fácil, né? Só que é o seguinte, o povo, Felipe, usa essa história de não tá fácil, que é verdade, não tá fácil mesmo não, Felipe. Mas o povo usa isso como desculpa pra tudo. Tem um rapaz, Felipe, que eu considerava meu amigo, agora eu acho que não, nem amigo mais é, porque ele tomou distância de mim, não sei porquê. O povo é assim, o povo afasta de mim, eu devo ser uma pessoa muito chata. Ô Felipe, esse cara, eu cansei, você sabe, ô Felipe, eu tenho muita história disso aí. Às vezes você quer ajudar a pessoa tá reclamando, aí você pega e você quer ajudar a pessoa. Só que quando você dá ajuda, o cara se sente ofendido. E aí você entende, Felipe, que em alguns casos é complexo isso. Mas em alguns casos o cara não quer a solução. O cara, ele quer só reclamar. Então, se você quer ajudar a pessoa neste caso hipotético, o que você pode fazer é só escutar ele e falar, é verdade, hein? Tá difícil mesmo. Porque toda vez que eu levava emprego pra ele, Felipe, pra esse cara que falava que a vida não tava fácil, ele inventava desculpa, Felipe, e não ia nas entrevistas. Felipe, eu cansei de arrumar emprego pras pessoas. E as pessoas não iam na entrevista, Felipe. Então essa história de não tá fácil, não tá fácil mesmo, Felipe. Mas o povo usa isso como muleta pra ser vagabundo, pra ser preguiçoso, pra ser filho da puta. Usa a desculpa de que não tá fácil pra escorar nos outros. Usa a desculpa que não tá fácil pra explorar o pai com a mãe. Usa a desculpa que não tá fácil como desculpa pra tirar o ensino médio e ficar... às vezes 4, 5, 6, 10 anos em casa à toa, sem trabalhar, estudar. Você entendeu como é que é, Felipe? Então não tá fácil, concordo com você, tá, não tá fácil. Mas o povo usa isso de forma maldosa, Felipe. Essa que é a sacanagem. Faz um comentário, Felipe. Sim, a grande questão que as pessoas que falam assim, que uma coisa é tipo, sei lá, uma hora ou outra assim, você tá com um brother, aí te pergunta como é que tá a vida, você fala, pô, não tá fácil. Assim, é uma coisa. Essas pessoas que usam como uma muleta pra tudo, que dizem, ah, e aí, quando você vai começar a trabalhar aí? Ah, não tá fácil. É, quando é que você vai começar a estudar? Ah, não tá fácil. O que elas não percebem é que se não tá fácil pra você, não tá fácil pra ninguém. E muitas pessoas, mesmo quando não está fácil, elas não utilizam esse argumento, essa ideia como uma muleta para ficar se sustentando e não seguir na vida, entende? Muitas pessoas não seguem na vida e passam a vida inteira dizendo isso. Não tá fácil, não tá fácil. Ah, por que você não vai, sei lá, tirar um mestrado? Por que você não vai, sei lá, aquilo que a gente tá falando? Por que você não estuda para concurso e trabalha ao mesmo tempo? Ah, não tá fácil. Não tá fácil, não é fácil. Pô, trabalhar e estudar não tá fácil. Não é assim, Felipe? É, sim. E aí, o que acontece é que não tá fácil, mas também não, muitas vezes a situação da pessoa não tá difícil. É falta de vontade, é falta de sair desse vitimismo, entendeu? Dessa questão de se vitimizar não toda tá, hora. Não tá, porque quando você tem pai e mãe, Felipe, não tá fácil, mas não tá difícil. Porque você tem pai e mãe, você tem comida, você tem almoço, você tem janta. Isso até é uma mensagem, ouvinte, pra muitos de vocês, ouvintes, tem pai, tem mãe, tem comida, e fica com essa história de não tá fácil. Gente, pra vocês, não querendo dizer que eu sou bom da boca, mas pra vocês tá muito mais fácil que pra mim. E eu tô fudido. Eu, pra fazer janta, eu tenho que comprar uma coisa com duras penas e fazer, e aí tem que congelar aquilo. Pra vocês tá muito mais fácil, não é assim, Felipe? Com pai e mãe fica muito mais fácil. Sim, sim, ainda mais que muita. Que, ainda mais com eles te bancando e você só precisando fazer a sua obrigação, que muitas vezes, por exemplo, até certa idade é só estudar. a única coisa que você precisa fazer. Muitas vezes você não precisa nem trabalhar. Os pais falam, você tem que estudar, vai tirar um diploma aí na faculdade, ou pelo menos o do ensino médio, segue tua vida. E a gente te banca aqui. Que a gente quer te ver um homem feito. No caso dos homens. O cara não consegue. Porque o cara acha que a vida tá difícil. Sabe por quê? A grande questão, né, que eu já falei, é outra grande questão, é que as pessoas têm. É isso que a galera que fala que não tá fácil, é porque não teve uma vida difícil. Não tá acostumado com as dificuldades. E quando surge o primeiro problema, a primeira pedrinha no caminho, já, não tá cai, fácil. Já cai no chão. Pula de um lado pro outro, fala, pô, não tá fácil, como é que eu vou passar por cima dessa pedrinha aqui, como é que eu vou superar esse problema? O primeiro problema que aparece na vida da pessoa, ela já começa a espernear e falar que não, não sei o quê, porque todos os problemas que apareceram na vida, quando a gente é pequeno, é os pais que tiram, né? Problema na escola, vai lá, pai, resolver. Problema em casa, o pai resolve. Problema na cozinha, o pai resolve. Não tem o que comer, o pai resolve. Mas aí quando a gente vai crescendo e começa a resolver os próprios problemas com as próprias mãos, tem gente que não aceita essa transição e quer que os pais continuem arrumando as coisas, quer que, tem uma pedrinha ali, pai, tira pra mim, não sei o que, tá atrapalhando meu andar, entendeu? Mas inclusive, Felipe, eu tenho muita história disso aí. Eu conheço um metaleiro, o cara é do metal mesmo, ele já foi em grandes shows, não sei o que, mas sempre foi cabeça fraca, sabe? E eu tentei aconselhar esse rapaz, aonde deu. O cara não escuta, simples assim. Ô Felipe, esse cara ganhava, na época, o salário era R$500. Ele ganhava 2 pau por mês. Então ele ganhava 4 vezes um salário mínimo. Trabalhava numa empresa, não vou dizer pra não sujar pra ele. Ô Felipe, o cara ganhava 2.000. E eu ganhava um salário secão, na época. Aí, Felipe, eu falava pra ele assim, cara, você ganha dinheiro pra caralho, usa o dinheiro com sabedoria. Ele morava com a mãe, não tinha que pagar nada, o Felipe. A mãe comprava tudo, era 2 contos pra ele. O cabaço não comprou um carro, não comprou uma casa, não comprou nada, Felipe, nada. Era tudo pra negócio de metal, metal, metal, metal, tudo metal. Inclusive uma vez arrumou uma encrenca com os skinhead arrancaram o cabaço dele na porrada. Deixaram ele fudido. E aí ele tomou um susto bom, mas voltou a mexer com um negócio de metal. A vida do cara era metal, Felipe. Metal, metal. Se não é true, é cuzão. Se não é true, não anda comigo. Ele, inclusive, deixou de andar comigo, Felipe. Ele falou que não era true. Depois ele se arrependeu, pediu desculpa. Ô, Felipe, hoje esse cara, Felipe. Aí a mãe não aguentou, não deu conta. Era muita bebida, muita droga e tal. Ô, Felipe, esse cara hoje. Não é querendo dizer, não, Felipe. Porque eu não gosto de humilhar as pessoas, eu não gosto de nada disso. Mas, ô Felipe, esse cara hoje, se você vê a dificuldade financeira que esse cara tá passando, Felipe. Morando numa situação dificílima, Felipe. Dificílima, difícil mesmo. num trabalho horroroso, Felipe, pra trabalhar 12 horas debaixo do sol, sem proteção, sem nada. Horroroso. Um trabalho horrível, uma vida horrível. Por quê, Felipe? Passou esses 10 anos jogado fora com o negócio de metal e não acordou pra realidade. E hoje, Felipe, ele é campeão mundial em dizer que não tá fácil. Pô, Felipe, mas não tá fácil mesmo, cara. O cara não fez, cara. O cara não fez a parte dele, pô. Aí não tá fácil mesmo, Felipe. É aquela questão, cara. Quando você quer viver a vida do jeito fácil, você vai ter que se fazer ela do jeito difícil. Ou seja, cara, você vai ter que se fuder muito. Você tem que se fuder muito pra viver uma vida fácil. Ou seja, geralmente, pra você viver uma vida fácil, isso antes era uma coisa, assim, definida. Você passava a sua fase adulta se fudendo pra viver a vida fácil na aposentadoria. Entende? Hoje não, a galera quer viver a vida adulta do jeito fácil. Não, a galera, adolescência fácil, infância fácil, e é ser adulto fácil. Você não quer trabalhar porra nenhuma, não quer ter dificuldade na vida. E aí quando aparece a primeira dificuldade, fica, não, mas não tá fácil, não sei o quê, não, eu quero uma vida fácil, blá blá blá. E assim não evolui, não consegue, não arranja um bom emprego. Aí, de repente, não sei se foi o caso do seu amigo metaleiro, mas aí a mãe bota o pé na bunda do cara e manda pra fora de casa. É o que foi feito. Isso, porque chega uma hora que os pais dói. Pra ver se o cara acorda. Sim, pra ver se o cara acorda, chega, tem que fazer a última coisa. Tem que fazer a solução final aí pra ver se o cara... Mas aí é sacanagem do pai. Mas aí também é sacanagem. Porque é o seguinte, você não preparou o cara. Aí, de repente, tum, você dá na bunda dele. Foi mais ou menos. Mas não, isso, não, eu não tô criticando, Felipe. Não tô fazendo uma crítica. Minha mãe fez certo. Mas foi mais ou menos o que eu passei quando eu tive que sair de casa. Porque lá em casa era um inferno e tal. Ah, não, e todo mundo achando que eu ia virar marginal e tal. Essa história aí, uma hora eu conto. O que aconteceu, Felipe? Eu completamente despreparado. Uma criança, Felipe. Eu tinha cabeça de criança. Eu tenho cabeça de criança até hoje. Mas na época eu tinha mais. Completamente imaturo, Felipe. Só pensava em xota, curtição, imaturo. Tive que morar sozinho. Arrumar um trabalho e morar sozinho. Quer dizer o seguinte. Tá certo, tá, mas... não deixa de ser uma sacanagem, Felipe. Você entendeu? Você não preparou o cara. Mas no caso da minha mãe não foi sacanagem. Eu não tô dizendo isso, Felipe. Mas eu tô dizendo assim, você pega o cara e tum, dá na bunda dele, pra ver se ele vira. Mas peraí, você preparou o cara? Você deixou ele preparar? Não deixou. Então ele já vai chegar tomando no cu. Você entendeu como é que é, velho? Sim, é porque muitas vezes os pais acabam sendo, assim, super protetores, entre aspas. E aí quando vem a água batendo na bunda, não sabem o que fazer e chegam e falam, não, agora vamos dar o pé na bunda dele. Pra ver. Porque eles acham que dando do bom e do melhor, o filho também tem que ir se preparando por conta própria. Não só assim com eles falando que tem que se preparar, mas ele indo se preparar e ou escutando os pais, entende? Então. É foda. Então eles creem que ele está preparado e idealmente eles acham que ele está preparado. Que, ah, sei lá, ele vai. Vai fazer faculdade, quando sair vai vazar daqui de casa, vai arranjar uma casa, vai saber cozinhar, vai saber passar roupa, não sei o que, vai pagar as contas, tranquilo, blá. Só que aí quando a realidade bate na porta aí, o moleque fica o dia inteiro no quarto, escutando música no PC, batendo punheta, sai formado de um curso, ou às vezes nem faz, fica naquela, ah, eu tô descansando aqui do ensino médio, não sei o que, não quero trabalhar, não quero fazer faculdade, blá blá blá. E aí chega a realidade, o cara tá pouco se fudendo ali, e aí os pais ficam em choque e dão o pé na bunda do cara. E aí o cara é... Só que aí você pegou o cara despreparado e pum, deu na bunda dele. Sim. E aí é porque... Aí eles seguem aquele ditado, se não aprende no amor, aprende na dor. Aí é daí que vem muitos casos que a gente sabe, que é o cara, o aluno de federal que vai pra droga. Por quê? Porque o cara não tava preparado. O cara não tinha preparo. Você vai dar na bunda dele, pum, vai morar em república, vai fazer federal. O cara chega lá despreparado, xota, droga. O cara se perde. Por quê? Porque ele não tá preparado, Felipe. Você entendeu como é que é? Não tava preparado. Sim. Não tinha preparo. Muitas vezes, além de não estar preparado, ele não procura se preparar, né? Mas não é questão de se preparar. O adolescente não procura nada. Não, não. A criança, o adolescente, você só guia ele. Ele só segue. Não, não. Eu tô falando depois, quando o cara, por exemplo, tá na federal, pô, já tem 20 anos na cara e não sei o quê. Também tem que preparar, tem que ter um, assim, procurar um pouco de desenvolvimento pessoal, entendeu? Porque... Você entende? Mas aí... Não, mas aí você já tá entrando em outro problema. Que aí, sem querer, você tá entrando em uma questão mais complexa. Qual que é? É, tinha que se preparar. Mas por que não se prepara? Por causa da... A gente vive fazendo essa denúncia aqui no programa. Que são as políticas de aceitação. Que são as políticas de dizer que... Vamos supor assim... O cara, ele tá com esse problema aí. Ele acabou de chegar na federal e tal. Em vez dele procurar um estudo, ele vai procurar xota e droga, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. Lá ele vai se sentir acolhido. Por quê? Porque lá vai ter uma política de aceitação. De dizer que, não, curtir a vida é legal, tem que curtir a vida mesmo, tá certo, tem que ser feliz, né? A mulher, por exemplo, tá rodando na mão da galera, e putaria e droga, o que vão dizer pra ela? Não, mas o importante é a mulher gozar. A coisa mais importante que tem é o prazer da mulher. Então, a gente faz essa denúncia sempre aqui no programa, Felipe. É a política de aceitação, não é a política de melhorar. Melhorar, inclusive, você é um filho da puta pra esses caras, entendeu? Emagrecer pra esses caras, você é um filho da puta. É a política de aceitação. É a política de que tudo tá bom, tudo é amor, você entendeu? Então, isso aí, junto a degeneração, junto com o despreparo do cara, forma isso aí que você tá vendo aí. Forma o mundo que você tá vendo aí, ó. Esse é o mundo que você tá vendo aí. Ô Felipe, você entendeu que o negócio não nasce do nada? É a formação. O cara já veio despreparado, foi pro mundão. Chega lá no mundão, em vez dele confrontar, ele vai buscar a aceitação, ele vai buscar o afago. Aí vira isso aí, ué. O mundo aí que você tá vendo. Sim, sim. É que eu falo assim, desse jeito aí, de o cara tem que procurar, assim, tem que ir procurando, chega uma idade que ele tem que ir procurando desenvolvimento e procurar se preparar, assim, além do que os pais ensinam, mas procurar o conhecimento por conta própria, assim, é porque não tem como viver no mundo de hoje. Que, por exemplo, que desempregados, como você disse em um podcast aí, as empresas fazendo exigências absurdas para contratar alguém, tipo aquele ouvinte que mandou um e-mail falando que um estágio de 1.000 conto e um diferencial seria ter viajado para fora do país. Não, fui eu mesmo que te contei isso. É, então, e aí, para viver num mundo cão desse, infelizmente, assim, o cara tem que procurar esse desenvolvimento por conta própria, entende? Ele tem que ir além do que os pais ensinam. Ele tem que ir se preparando por conta própria. Mas isso é uma coisa moderna, entende? Creio eu que é uma... Que, claro, seria o ideal em tempos antigos, mas antes não era punido de tanta forma se o cara saísse assim despreparado. Por exemplo, ele tá com 20 anos e tá despreparado. Mas hoje, se você tá com 20 anos e tá despreparado, você é punido imediatamente. Pela própria vida, entende? Pela vida, sim, mas por essas pessoas ser afagado. Sim, aí que então, tá só que o afago dessas pessoas em frente à punição da vida é, assim, é porra nenhuma, entende? É só apoio moral. A vida que te fode mesmo, os caras só ficam lá, não, tá tudo bem. É tipo assim, tem uma faca no teu bucho e cara, não, tá doendo, não, tá de boa, tá tranquilo, entende? Então é por isso que eu digo que, assim, no mundo de hoje a pessoa tem que procurar se desenvolver além do que os pais ensinam. E se os pais não ensinam porra nenhuma, aí que o cara vai ter que ir se fudendo pra aprender, vai ter que dar um jeito aí, se adaptar. Porque senão não vive, cara. Não vive, porque o mundo, cara, não perdoa. O mundo não perdoa, é foda. A não ser que mestrado incompleto anotado no currículo sirva para alguma coisa, sua aventura europeia foi o mais puro desperdício de tempo e dinheiro. Isso sem mencionar a queimação de filme, pois certamente não fui o... não fui o único... Tô sem voz já. Não fui o único que senti que Vanessa foi desonesta e roubou todo mundo. Ainda estou pensando se vale a pena constranger Vanessa e exigir meus 100 joesles de volta, mas por hora acho que não vale a pena. Se vocês acharem que vale a pena comprar essa briga, me diga aí que posso rever meu posicionamento. Aquele abraço. Felipe, faz seus últimos comentários aí sobre a história da Vanessa. Vamos lá. Você quer um resumo, assim, já resumo em geral ou sobre... Não, agora o final. O resumo já foi. Agora Conclusão, vamos lá. Ou seja, ouvintes, a gente viu a saga épica de uma pessoa que se fudeu, começou com uma baita oportunidade, teve aquilo que a gente falou que foi uma baita oportunidade de iniciar uma boa carreira, de ser bem sucedida na vida, e que se cagou, natural, muitas vezes, até pessoas bem preparadas, ou assim, até, por exemplo, eu, o Hernani, assim, que já tivemos oportunidades e cagamos, tudo bem, é natural. Mas o negócio é você cagar na oportunidade e não ver que cagou, você não aceitar que cagou e simplesmente continuar vivendo sua vida sem não ter tirado a lição disso, entendeu? Você não ter evoluído com a falha. Ô Felipe, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na vida foi ter tido um emprego filho da puta. Porque eu vou te falar uma coisa, Felipe. Eu, hoje, se tudo der errado, Deus me livre e guarde, eu vou bater na madeira. Se tudo der errado, Felipe, eu cato uma vassoura e eu vou pra rua. Pra limpar a calçada e pedir dinheiro pro povo. Se tudo der errado, eu vou me oferecer em obra pra fazer servente de pedreiro. Se tudo der errado, eu vou fazer parte elétrica de casa. Porque eu, graças a Deus, Felipe, como a gente tem muito trabalho filho da puta, você aprende e você para de ser cuzão. Essa menina, Felipe, se ela tivesse um emprego ruim, tô sem voz, pera, deixa eu tomar água aqui. Se ela tivesse tido um emprego ruim, vamos supor que o primeiro emprego dessa menina fosse um mercadinho pra ganhar 500 contos, Felipe. Ela, quando ela fosse pro emprego de 7 mil, ela já ia com outra cabeça, Felipe. O que que foi o erro? Foi o que você falou. Já foi despreparada. Aí, ó a conclusão aí, Felipe. É tudo consequência da falta de preparo, Felipe. Tá vendo? A coisa não surge do nada, Felipe. É isso que a gente às vezes não entende. A coisa vai sendo construída, ó. A cagada foi sendo construída. E aí tá o resultado da cagada, você entendeu? Sim, como é que é, Felipe? No caso da Vanessa foi o despreparo, a falta de aceitação e o mau caratismo. Aí juntou os três e cagou tudo. Mas, e aí, quando o negócio, eu acho que o maior erro da Vanessa em toda essa saga foi não ter tirado as lições que a vida foi ensinando pra ela. Entendi. No caso do emprego comissionado. De ter tido a oportunidade desse emprego, cagou na oportunidade, tudo bem. Não fez não tinha os conhecimentos sobre educação financeira, não sabia. Não fez questão nenhuma de aprender sobre a estabilidade, sobre arrecadar, guardar dinheiro, não sei o que, tudo bem. Se ela tivesse feito tudo isso, essa cagada, tivesse aprendido, tirado a lição e falado, não, agora que eu sei, eu vou tomar mais cuidado. Tivesse aplicado esses conhecimentos, essa lição que ela deveria ter adquirido no futuro, ela não precisaria nem de parte 2, porque ela estaria bem. Não dizendo assim, isso aí é a fórmula do sucesso, mas melhor do que ela está agora, eu creio que sim, com certeza. Só que não, o que ela fez foi, ela continuou passando, continuou seguindo em frente, não olhando para trás, não refletindo sobre as ações dela, não refletindo sobre as lições que ela poderia ter adquirido nessas passagens, coisas que poderiam engrandecer ela como pessoa e ter feito dela uma pessoa melhor, uma pessoa mais bem preparada, aquilo que a gente estava falando, mas não. Ela teve a oportunidade de se tornar uma pessoa mais bem preparada para ingressar no mercado profissional, ter uma boa carreira, mas não. Ela escolheu simplesmente continuar no despreparo e fala, não, vou levar tudo com a barriga, vou seguir minha vida, caguei. Dependendo dos pais, não só se prejudicando, mas prejudicando as pessoas em volta dela. Nem o seu Madruga aqui do post saiu, ele saiu, nessa história toda ele saiu com 100 reais a menos. Ou seja, cagou em tudo que teve a oportunidade, não aprendeu nada. E pelo que eu entendi no final disso, continua a mesma pessoa até hoje. Saiu com o filme queimado por todo mundo, não aprendeu nada, não usou nenhuma das experiências que ela teve para pelo menos aprender a não, pelo menos não se fuder mais, pelo menos se fuder menos nessa vida dela. Ou seja, a minha opinião final é de que vendo tudo isso, cara, e olha que o Seu Madruga, o primeiro poder foi em 2016, o último foi em 2018, ou seja, 2 anos dessa saga aí. A minha opinião final é de que, tendo em conta tudo isso, aliando o mau caratismo e tudo mais da própria pessoa, porque, convenhamos, ouvintes, é uma pessoa mau caráter, safada, canalha. Tem que se fuder mesmo. E acabou. Felipe, faz o jabá do seu programa e fala aí sobre... convida o povo lá e fala aí também sobre a entrevista que você gravou aí hoje. Fala pro pessoal aí sobre o seu programa. Vamos lá, faz o jabá aí. Ô, galera, e aí... Chegou a hora aqui de eu fazer a minha mendigagem aqui. E, como sempre, eu tô lá, apenas um cara cast. Graças ao Hernani, sempre que eu venho aqui no programa eu agradeço ele por isso. A gente tá aí com uns 262 inscritos, quase atingindo aí 300. Entende? Graças aos programas aqui no Hernani, ao apoio de toda... Aos ouvintes, como a gente chama aqui, aos ouvintes aqui do Sociedade Primitiva, sempre me deram muito, muito, muito carinho, de uma forma muito hétera, e muito apoio, e consegui chegar até onde cheguei hoje. Muito obrigado também pelas oportunidades que o Hernani sempre me dá aqui. Eu acho que ele faz é só pra... Só pra dar uma ajudinha, porque eu me acho um puta cara chato. E é nada, os ouvintes gostam de você. E é isso. Eu tô gostando muito de ver. Fala da entrevista que você gravou pro povo ir lá ver, burro. Cara, porra, tô fazendo jabá aqui, tô aproveitando o marketing, porra. Então vai. E também, pô, muito feliz aí com a união da Esgotosfera. Quem não se juntou ao grupo da Esgotosfera aí no Facebook, vai lá. E a gente, eu, incluindo todo mundo lá, posta lá as coisas, beleza? Uhum. E sobre a entrevista, eu gravei aí com o Thiago do Sozinho no Mundo, aí também gravei com o Wilton do Outro Dia Podcast. Só como eu falei pro Renan, a entrevista com o Thiago deu ruim ali. Não, mas eu vou ajudar, vai dar certo. e é isso, mas... E espero que quem ainda não viu lá, deem lá uma olhada. Eu tô sempre tentando postar aí, tô de férias aí, tentando aumentar a frequência. E muito obrigado pela oportunidade, Hernani e ouvintes. Valeu. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Felipe. E falou! A gente passa a entender melhor. Despede, asno! Grava isso aqui, 500 anos, não aprendeu a despedir ainda dos ouvintes, cara. Puta que pariu, eita, nós! Despede, burrão! Tchau, ouvinte! Porra, Renan. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa. Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta. Deixa minha estrela orbitar e brilhar no céu da sua boca. Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro amor, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor cada presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu.